fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, beleza pessoal, beleza Valdomiro. Quem está aqui comigo também, mais uma vez, é a Roberta Maná. Alô. E enfim, temos também outros convidados aí, né? Hoje a gente está com o time aqui do mesmo podcast lá do Universo do Espelho, né? Conseguimos juntar novamente aí, mais uma vez, o Gil. Fala aí, Gilzão, como é que tá, meu? Opa. Voltei, agora pra ficar. Pelo menos até o fim desse cast. Oh, vai cair no meio, né? Vai ser teletransportado no meio do podcast. Não dá, né, cara? É isso aí. E quem tá mais uma vez aí também pra bagunçar tudo é o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli. Tudo bem? Bom, pessoal, o tema de hoje é um tema que, vamos dizer assim, que é um tema mais bem popular, assim, da franquia, né? A gente vai falar de um dos filmes, né? Faz tempo que a gente não faz um podcast de um dos filmes, né? O último, inclusive, o Gil participou também, que foi sobre o Generations, né? Que foi no final de 2014, né? O último podcast daquele ano. Ano passado, eu ia fazer... Tava querendo fazer o podcast de hoje no final do ano passado, só que acabou não rolando, né? Mas enfim, o tema hoje é o Star Trek 3, né, The Search for Spock, né, A Procura de Spock. É, a gente tem muita coisa pra falar sobre esse filme, só queria comentar brevemente que eu meio que dei uma trollada em cada um de vocês aí, vou revelar isso agora aí. É, porque é o seguinte... Practical jokes. Não, é que acontece, da primeira vez não foi trollada, eu não sei com quem que eu falei primeiro, que eu falei, ó, vamos fazer o podcast do Star Trek 3, aí eu não lembro quem foi esse indivíduo que falou assim, pô, do J.J. Abrams, mas nem estreou ainda, né, aí eu pensei, puta, cara, como assim, Star Trek 3 é o Search for Spock, não tem outro Star Trek 3, né, aí a partir dali eu falei, não, eu vou comentar com cada um pra ver a reação, se vão confundir com a porra do filme... E cada um de vocês achou que era sobre o Star Trek Beyond, né. Todo não, mundo. Não, não, cara, eu achei que era sobre o das baleias. É, menos mal, né, vamos dizer. Eu achei que fosse do JJ, aí ele falou, ah, não sei o que, do Star Trek 13, cara, eu tava num assunto tão legal, que aí eu caguei pro lance e fiquei pensando, bro, eu não vou participar disso, sabe, foda-se. Eu quero aí, eu quero falando do assunto legal, sabe, que eu tava falando antes. Aí eu tive que, sei lá, dizer alguma coisa do tipo assim, não, é o Star Trek 3 que vale, né, então... Ah, tá, então tá. Cara, se fosse, porque na verdade não é nem o Abrams, né, é o subproduto do Abrams, né, é o cocô do cocô do Abrams. Ó, eu quero me defender aí que eu não confundi, hein. Eu não lembro, Gil, acho que eu tô te colocando no meio aí injustamente, então, hein. Ainda comemorei. Quando você me chamou pra falar sobre esse filme. É porque já adiantando, você é um cara que gosta muito do filme aí, tem muita gente que gosta, né? Pô, é que fácil. É, então, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que de maneira geral não é um filme que unanimamente é considerado um filme bom, assim, muito bom, né? Mas eu gosto muito, assim, já vamos começar falando sobre ele então. Eu vou perguntar pra cada um de vocês brevemente e depois a gente vai falando mais, né, detalhes e tal. Então pra começar, eu vou falar com você mesmo, Gil. Diz aí, né, já pra começar numa nota positiva, né, porque o cara gosta, né. Primeiro lugar, você lembra da primeira vez que você assistiu o filme? Qual que foi a sua reação e como é que foi assistir de novo agora aí? Cara, eu lembro porque quando eu era moleque eu assistia muito com meu pai Jornada, até foi ele que me apresentou, né. E, cara, eu lembro que quando eu assisti a Ilha de Khan antes, né? E eu tenho uma dificuldade muito séria com Adeus, sacou? Aquela musiquinha do Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus. Tenho uma dificuldade muito séria com personagens morrendo em séries e filmes que eu gosto. E eu fiquei abaladíssimo quando o Spock morreu. Eu falei, não, cara, não pode ser, meu. O personagem mais legal morreu. E, na época, né, eu achava mais legal. Hoje já mudou um pouco. Eu falei, caramba, não pode ser. E meu pai falou, não, calma, filho, tem outro filme. Aí quando a gente assistiu A Procura de Spock, pô, a animação, o filme inteiro, vai logo, né? Cadê o cara? O cara não vive, o cara não aparece. Aí você deve ter pensado, pô, se o filme tem esse nome, uma hora, eventualmente, eles vão encontrar o tal do Spock, né, cara? Não é possível. E aí eu sei que no final foi meio que, sabe, quando você encontra seus melhores amigos? Quase que eu levantei e saí pulando abraçado com todo mundo. É tipo quando a gente tá lendo O Senhor dos Anéis e o Gandalf volta. Ah, é isso. Que demais. É isso aí. E aí, puta, pra mim foi bem emocionante. E até hoje eu tenho um sentimento nostálgico com o filme. Na verdade, todos os filmes da série clássica eu tenho um sentimento um pouco nostálgico. Mas com esse filme, assim, principalmente, porque eu lembro que eu ficava o tempo todo esperando. Puta merda, cara, quando que o Spock vai aparecer de novo? E não aparecia, e deixaram só pro finalzinho também, né? Mas bom, eu imagino que no decorrer dos anos você deve ter visto outras vezes e tal. Como é que foi dessa última... Porque assim, só pro ouvinte entender, todo mundo aqui, a gente assistiu novamente o filme, né? Como é que foi pra você ver de novo? O que você viu diferente ou... Sei lá, sua percepção em geral. Cara, o filme pra mim continua sendo nostálgico, assim, mas ele me traz um sentimento de aventura muito legal, assim, que é muito presente nos filmes da série clássica a partir daí de Khan, né? Começa a ter esse sentimento de aventura, que começa até a rolar, acho que até os começos da nova geração no cinema, tem esse quê meio de aventura, assim, meio aventuresco de ação e tal. Porque o filme, ele é rápido, né? Ele não para, né? E assistindo agora de novo, eu comecei puta, não sei se vocês fazem isso, mas eu assistindo os filmes agora da série clássica, eu fico pensando muito nos filmes do Abrams, sabe? Falo, caramba, velho, por que que mexeram nisso aqui, sabe? Por que que não seguiram isso aqui? Olha só, a relação dos caras era tão perfeita aqui, por que que fez diferente lá, entendeu? E eu começo a fazer algumas relações também em relação a pô, olha, até a única elogio que eu vou fazer pro Abrams hoje, talvez. Como o Vulcano do Abrams, eu achei um pouco mais legal a parte tecnologia do que a Vulcano... Aí na procura de Spock, né? Porque parece, puta, uma civilização tão avançada, parece que ela é tão antiga ao mesmo tempo, né? Você prefere que seja mais numa pegada, num visual, essas coisas mais avançadas? O mais legal que eu achei no Abrams é que ele fez uma Vulcano antiga e tecnológica. Na série clássica, você só vê a Vulcano antiga. A Vulcano antiga, entendeu? Tipo, pô... Aquilo era tipo o Vaticano dele. É, não, sim, mas por não mostrar o resto, você fica com aquela imagem, né? A minha imagem de Vulcano... Até hoje sempre é aquela. Quando você pensa em Vulcano, eu penso ali naquela cena da procura de Spock. Eu acho que, assim, só fazer um comentário sobre isso que você falou, eu entendi que de fato, tanto na série clássica, né, no Amok Time lá, mais precisamente, e no primeiro filme, no Motion Picture, quando é mostrado o Vulcano, a gente tem essa percepção desse Vulcano mais paroquial, vamos dizer assim. É, né? Mais velho, né? É. Todo ritualístico. Isso. Seguindo tradição milenar. Só que, por exemplo, quando a gente vê isso no episódio daquela trilogia Vulcana de Enterprise, a gente tem os dois ao mesmo tempo. A gente tem tanto esse Vulcano mais na pegada dessa parte ritualística deles, quanto o Vulcano, que obviamente também tem a sua parte tecnológica, né? Eles estão no futuro, de qualquer maneira, né? Então, de fato, no lance da série clássica, dos filmes da série clássica e da série, era mais mostrado mesmo, aliás, era somente mostrado essa parte. Né? Até deve ser por orçamento também, né? E assim, uma coisa que eu gostei muito, revendo agora pra gravar o cast, é algo que a gente sempre vê, mas nem sempre, no meu caso, eu prestei tanta atenção como eu prestei dessa vez. Que é uma frase até que, aí eu vou remeter de novo a um filme do Abrams, né? Que o Spock fala pro Spock xarope lá, pro Zachary Quinto. Que ele fala que é uma amizade que define os dois. E aí você vê o Kirk abrindo mão de muita coisa pra salvar o amigo. Isso eu acho isso foda. E aí mostra o tamanho, a propensão da amizade entre ele e o Spock, entendeu? Tudo que ele fez, tudo que ele arriscou, tudo que ele perdeu pra conseguir salvar o Spock. Isso eu acho fantástico, acho muito foda. Essa parada sobre, enfim, do Kirk se arriscar pra salvar, tem uma relação muito interessante com isso, que é uma coisa que eu... Porque assim, eu tenho um livro aqui que é aquele Star Trek Compendium, né? Que ele, eu já comentei sobre ele outras vezes, né? Ele tem assim tudo sobre a série clássica e os filmes da série clássica, inclusive também o desenho animado, né? Então é tudo relativo a TOS. E o autor do livro, ele faz uma relação muito bacana dessa parte que você falou, por exemplo, do Kirk quebrando as regras para ir lá salvar o Spock, com o que o Spock faz na série clássica no episódio duplo The Menagerie, né? Porque o Spock, ele também acaba, sabe, sequestrando a nave, entre aspas, né? Para ir até o planeta lá dos Tolianos, né? Para poder, enfim, para ele... Dá um final mais justo, vamos dizer assim, pro Capitão Pike, né? Não é Toliano, não. Ah, não, não é Toriano, desculpa, é os Talosianos, Talos 4, né? Isso. Planeta Talos 4, né? Então, quer dizer, essa ideia de você ter, enfim, um oficial ali que se arrisca pra salvar, no caso, o Capitão lá, e nesse caso aqui o Capitão Kirk faz isso pelo Spock, existe uma relação mesmo que é parecida. E de fato, por exemplo, o Ira de Khan e A Procura de Spock, né, são dois filmes, e lá a gente tem dois episódios, né? Então, o autor no livro, ele faz essa relação de que é como se fosse meio que reminiscente daquilo, assim, sabe? Como se fosse algo parecido. E de fato, até em alguns diálogos é parecido, né? Então, e é algo interessante você ver ele se arriscando, né? Arriscar a própria carreira pra salvar o amigo, né? Então tem essa parte que é legal pra caramba, né, cara? Eu não sei, vocês, talvez vocês se prendam mais, não sei, a cronologia, a outros fatos, mas assim, eu gosto muito e o que me atrai muito em Jornada é e sempre foi a relação entre os personagens, entendeu? Então, por exemplo, por que eu gosto muito de Nova Geração? Porque eu gosto muito do Picard e a relação dele com quem tá em volta, acho foda. E no caso da série clássica, pra mim é foda a relação entre a tripulação, mas principalmente entre os três. Principalmente entre os três, até, né, entre o Spock e o Kirk, o Spock e o McCoy. Até eu acho foda que uma parte o McCoy, aí eu falei, né, de definir a amizade, né, você pega a amizade do Kirk é definida, do Kirk e do Spock é definida através de todo o filme, né, e a amizade do McCoy e do Spock é definida numa frase que ele fala, não lembro o que ele fala, puta, aquele maldito demônio de sangue verde, fez isso de propósito porque ele sempre perdia nas discussões. Então você vê. Aí a amizade com o McCoy é definida nessa frase. E eu, puta, é isso que me atrai, isso que eu achei foda no filme. Por isso que eu achei esse filme assim, pô, um filme mais fraco, não, tem um filme mais pessoal, assim, sabe? Mais de relacionamento. Ele liga dois extremos também de Jornada, né? Que é um filme mais sério com um filme mais light. Então, isso que você está dizendo me lembrou também outra coisa, porque assim, eu peguei três livros que eu dei dando uma relida, para além do filme assistir de novo, mas também dei lendo os capítulos de uns livros que eu tenho aqui, que é esse do Shatner, que é o Memórias dos Filmes, que eu já também comentei outras vezes, esse Compendium, que eu falei agora há pouco, e também o... qual que é o outro, cara? Puta, esqueci agora. A questão é a seguinte, sobre essa questão que nem você falou, de que é um filme mais pessoal, né? Isso é proposital, porque esse é o primeiro filme, né, dirigido pelo Nimoy, né? O Nimoy estreia na direção nesse filme. E ele, por opção própria, ele quis que o filme fosse mais visceral em algumas interpretações. Não é à toa que os Klingons, eles são bem, até um pouco caricatos, se a gente pegar assim, né? Exageradamente agressivos e tal. Então, e assim, você pode reparar que no filme tem muitas cenas de close, né? A própria direção do filme, ela quer pegar muito as emoções, né? E os diálogos são muito assim emocionados muitas vezes, né? Então é proposital isso, é para que fosse o Nimoy, ele queria pegar pela emoção mesmo. Essa é a coisa, assim, o lance que ele quis usar assim com bastante força, né? Então realmente dá um resultado, né? Tem uma... tem, é a melhor interpretação do William Shatner na vida dele. Ah, eu ainda acho que no Ira de Khan ele ficou melhor, cara. Eu acho que nos filmes do Meyer, né, do Nicholas Meyer, que é o diretor tanto do Ira de Khan quanto do último lá, que é o Undiscovered Country, eu acho que ali ele consegue pegar o Shatner pela coleira, ó, vem cá, faz assim, assado, não exagera, né? É que esse filme ele fala menos pausado também, entendeu? É mais ou menos, sei lá, mais ou menos, né, cara? A hora que ele tá chutando a cara do Cruz lá no final, ele fala meio, eu quero me livrar de você. Ele usa com tudo as pausas dele. Total dele. Ó, você tem que falar pausado, não tanto assim, né, pô? Não, ali ele usou com tudo. Mas, Ricardo, agora, ó, legal, deixa eu perguntar pra você também, perguntar pra cada um de vocês, né? Como é que foi, se você se lembra, como foi assistir lá atrás pela primeira vez e como é que foi a experiência vendo de novo agora aí? Ah, cara, não lembro quando que foi que eu vi, quando foi a primeira vez que eu vi, cara, faz muito tempo. Bom, vamos dizer assim, sei lá, a impressão que você tinha desse filme há muitos anos atrás... Não, eu gostava, eu já gostava naquela época, revendo, eu gosto de rever os filmes com a tripulação clássica, né? O que eu mais gosto é de ver a Excelsior quebrando no meio do caminho da perseguição. Nossa, sonoplastia é ridícula, cara. Eu fiquei com vergonha. Ah, é, né, cara? Porque é como se fosse motor de carro, né? Jesus, cara. Pô, aquilo era desnecessário, meu irmão. Nossa. Mas e aí, Ricardo? Aí, enfim, você sempre curtiu, aí você foi ver de novo agora, como é que foi aí? Ah, foi como o Gil falou, né? Bem nostálgico, né? Eu gosto da relação amizade da tripulação, arriscando tudo pelo Spock, né? E pelo McCoy também, né? Coitado, o cara tava com o Catra lá na cabeça, né? E, aliás, esse lance do... Cara, esse lance do Catra... Bom, acho que é melhor a gente falar depois sobre isso, que tem muita coisa sobre isso. É, tem gente que tem o Catra na cabeça e muita gente contra Catra na barriga, né? Eu tô pensando nisso, velho. O pior é Catra. O Catra se chama Catra porque tem um morro aqui no Rio onde ele morou chamado Catrambi. Não tem nada a ver com Star Trek. Não, não mesmo, né? Vamos dizer assim que nada mesmo. Mas é, então beleza. E você, Toré, já que você tá dizendo aí, e você, como é que... Enfim, você viu também... Cara, eu vi também moleque, meu tio volta e me alugava, o marido da minha tia, eu comecei a ver Star Trek com ele, né, por causa dele, né, engraçado, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu comecei a ver Star Trek pelos filmes da série clássica, da tripulação clássica, né. Eu, assim, eu, na minha cabeça eu meio confundia esse com o do Marshmallow. Hã? O quê? Do Marshmallow, do Marshmallow, deles acampando, da bota voadora. Ah, do... É. Na minha cabeça é uma puta confusão, cara. Cara, você pegou um detalhe do filme agora que foi, pra identificar, foi complicado. Hein, cara? Eu vi dublado, cara, aí falava Marshmallow, o Spock falava Marshmallow. Nunca vi esse filme dublado, deve ficar uma beleza, né? Não, você tá falando Marshmallow... No dublado, Vulcano é Vulca... É, como que é? Vulcanoide, alguma coisa assim que eles falam. É, engraçadíssimo. Eu adoro lembrar disso. Nunca mais quero ver o filme dublado de novo na minha vida, mas é maravilhoso lembrar disso. Talvez você confunda também, porque a jaquetinha da Adidas modelo século 23 que usa, eu acho que é pra... Cara, eu falo também disso, cara. Assim, tipo, as coisas que eu mais gosto nesses filmes, são as roupas, cara. Cara, eu sabe alguém já fez cosplay dos uniformes de civil dos filmes, cara? Porque parece estofado de Opala. É ótimo, cara. Eu juro que eu anotei aqui, ó, que eu ia elogiar, porque é um dos poucos filmes que a roupa civil não parece pijama, tá ligado? Não, porque elas são péssimas nas séries, eu já falei também sobre isso. E eu realmente curto as roupas, eu acho elas mó barato, elas só parecem um estofado de Opala, mas são mó barato, cara. Não é por nada, Torelli, mas se alguém olha pra minha roupa e diz assim, olha que bonita a tua blusa, parece um estofado de Opala, eu não vou sentir isso como um elogio, não é por nada. Nossa, muito obrigada, fulano. A gente ama Opala. Ah, tá bem. Cara, essa roupa que o Gil comentou, cara, essa especificamente aí, a Adidas do século 23, meu, eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, quando eu vi essa roupa do Kirk civil, cara, eu achei muito ridículo. Meu, nossa, mas demais, assim, falei, não é possível, que porra é essa, cara? Ah, eu curto, cara, o McCoy fica muito elegante, cara, dá um ar tão... Ah, tão... o McCoy fica bem. Cara, eu sei falta de bolsos nos uniformes da Federação, entendeu? Ah, o cara não tem bolso pra guardar uma chave, não tem bolso pra guardar nada. A gente tem que carregar arma, vender um bolsinho preto pra botar um couro. É, eles usavam esses bolsos no século 22, aí entrou em desuso no século 23, né? E daí pra frente... Porque no século 23 as pessoas não precisam mais de chave. Olha, eu sei, Robert, né? Pô, vai passar ali no planetinha, acha um negocinho legal no chão, opa, vou pegar. O cara vai guardar onde? É, tá, gente, não carregar, não tem container, cara. Tipo assim, achei um negócio aqui, manda subir. Teletransporta, porra. Não saco isso. Não... Manda direto pro meu quarto, por favor, aqui. Eu vi primeiro. Mas e aí, cara? E você viu lá atrás o bagulho? É, no geral, então, você já curtiu na época lá, então? Já. Eu tinha os bonecos da... Eu até contei com isso com você, né? Que eu tinha alguns bonecos do Motion Picture e tal. Ah, é? Eu já curtia bastante. Apesar de putz, perder muito, né? Não entendia quase nada do que acontecia ali, mas esse sentimento que o Gil falou de amizade era contagiante, né? Mas é uma coisa que eu mais gosto desse filme, cara, é que, por um lado, eu, diferente do Gil, eu acho que o Spock deveria ter permanecido morto, porque a morte dele teve um significado muito, muito grande, muito pesado, né? Ele voltando meio que banaliza isso, né? Nicolas Myers concorda. Não, tem que bater palma porque mataram o David, cara. Porque, além do ator ser péssimo, ele puxou o pai, né? cara de Michê dos anos 80 de Hollywood. Ele parece o cara do Lagoa Azul, velho. Parece! Não, sabe o que? Não, ele não parece o cara do Lagoa Azul, ele parece o cara do Top Secret fazendo paródia do Lagoa Azul, cara. Sério? Cara, uma coisa que eu falei, que o Tolkien falava que o aventureiro, ele não pode ter nada que prenda ele. Ele não pode ter filho, não pode ter laço, entendeu? O Kirk com filho é uma coisa complicada, né? O cowboy espacial carregando alguém que ele tem que se preocupar, né? Alguém prendendo ele. Eu sei que a gente ainda vai chegar nisso, mas pra mim ele sentiu muito mais a morte dos amigos dele do que do filho. Porque é completamente explicável, é totalmente justificável, mas ele sentiu muito mais a morte do Spock do que do filho. Ele conhecia o cara, tipo, porra. Pois é. Não, claro que é justificável, mas assim, prender por prender, sabe? Então o cara não vai ter laço de amizade porque vai ficar triste se morrer. É, sim. Mas o que não pode ter filho? Não tem que ter filho, não precisa de filho, cara. Mas aquele filho. Ah, é? Mas assim, eu também concordo que, na verdade, era pra permanecer morto o Spock, né? De fato, aquilo ali é uma saída, né, barata, vamos dizer, né? Sim. Mas, tendo em vista que estamos no reino das saídas baratas, até que foi criativo. Muito bom! Muito bom, inclusive, que o Spock não volta com a memória dele, porque ele é um clone, né? O corpo dele é refeito a partir das células mortas dele, né? Sim. E então a memória. Um clone não tem memória de quem ele é, cara. Alguém tinha que estar com a alma dele, né? Não, e como desde a série original, né? O próprio Nimoy ajudou a estabelecer essa mística dos vulcanos, né? Ele mesmo tendo criado isso, porque o que tem. Inclusive, eu também vi isso em extras de DVD e tal. Foi ele conversando com o Harve Bennett, né? Que é o produtor do filme, né? Porque o Harve Bennett que escreveu o filme, mas eles conversando que chegaram nessa saída, né? Então, vamos fazer que, né, o Spock, né, ele tem essa coisa de ter a... Ele diz que o Catra, né, a definição de Catra é tudo aquilo que não é o corpo, né? Então, vamos colocar aqui, né, tem como extrair isso através de um mind meld, né? Ou seja, ele colocar o Catra dele na cabeça do McCoy lá no filme anterior, pegaram aquele... Porque, eu não sei se vocês sabem, quando tem aquela cena do Remember, né, que o Spock chega no McCoy e Remember, né? Aquilo ali, eles não tinham... Na verdade, foi assim, chegaram pro Nimoy e falaram, ó... Coloca alguma coisa aí, né, que dê pra dar um gancho caso tenha um próximo filme. Que dê pra usar isso como um pretexto pra gente, sei lá, conseguir voltar com o personagem do Spock. Alguma coisa assim. Põe aí, o que você pensa? Aí o Nimoy teve a ideia, vou colocar essa cena aqui. Ele faz tipo, né, aquele mind meldzinho ali e tal. Fala Remember. Aí quando chegaram pra escrever o roteiro do terceiro filme, aproveitaram aquilo. Ah, tá, vamos desenvolver o que dá pra fazer em cima dessa paradinha aqui. E aí, né... Foi legal, né? A saída, acho que não dava pra fazer coisa melhor do que isso, não, né? Não. Então... Daí seria por sabar. Uma coisa engraçada, cara, é que eu revendo o filme, eu só me liguei numa piada do Spaceballs. Aquela cena que eles vão ver o videotape do... da Ira de Khan, ficou voltando. Os caras só faltou pegar o VHS, né, do Ira de Khan, assim, ó. Do Spaceballs. Eu agora tenho certeza 100% que a piada foi baseada nisso, cara. Cara, nessa cena eu ri, cara. Eu fiquei rindo, cara. É muito ridículo, cara. Pelo menos esse enquadramento. A Enterprise tem várias câmeras posicionadas estrategicamente pra pegar melhor luz. Pô, mas isso, cara, isso até no próprio... Lembra no quarto filme, quando eles estão sendo julgados, né? Quando eles... estão de volta, né, a Frota Estelar, aí eles estão sendo julgados, tem até aquele Klingon. Você vê que eles estão lá com a fita também. Sei lá, tá lá. Compraram um box. Então, mas no piloto já tem, tipo, já tem umas imagens, assim. Mostra quando ele apertou no botão de alarme. Ah, não, tava só no amarelo, ele só apertou no vermelho depois. Puta, mas o que a gente tava falando antes disso? Eu até me esqueci, cara. Era sobre o Catra, né? Não, você tava perguntando pras pessoas o que, que elas acharam. Ah, é? Não, então o Torres já resumindo, falou. Cara, resumindo, é um filme decente, cara, competente. Nem de perto é o lado da Uhura, dançando igual pavão, e o irmão barbudo do Spock, aquela merda toda. O irmão é Sean Connery wannabe do Spock, né, cara? mas ó, beleza, legal. E bom, e você, Roberta? Diz aí, como é que foi assistir pela primeira vez? Deve, não deve fazer muito tempo, pelo que eu sei, né? E como é que foi ver de novo aí? Então, na primeira vez que eu assisti, eu não tava muito. Não tinha assistido muitas coisas da série original. Então, essa relação dos amigos, para mim, não era tão presente, né, quanto foi agora, dessa segunda vez que eu assisti. E até foi bacana, assim, sabe, ter visto. Não é que eu tenha visto primeiro os filmes, eu já tinha visto vários episódios da série clássica, mas eu não tinha visto ainda. Em sequência, né? E todos. Então, aí eu fui assistindo primeiros filmes. Enfim, foi uma bagunça, tá? Fiz uma bagunça completa com a série clássica. Eu não gosto da série clássica, ponto, falei. E aí... A polêmica aí! Isso aí, vamos começar! Cara. E aí agora... Mas, enfim, assistindo a série clássica e agora assistindo o filme, já é outra visão, sabe? Até assim, o McCoy tendo umas tiradas meio spockianas, mas misturando, sabe? Tipo, tem umas falas dele que são sensacionais, que tu vê assim, tá, mas quem é que tá falando aí? Qual dos dois, sabe? Misturou os dois. Assim, só tem umas coisas meio ridículas que eu achei muito, muito assim, querer chamar o espectador de idiota. É quando o McCoy fala com a voz do Leonardo Nimoy. Aí não dá, né, cara? Aí tem aquele. Ah, pois é. Caralho, nem percebi isso. Cara, tem duas cenas, pelo que eu quando me lembro. Quando ele entra no quarto. Quando o Kirk entra no quarto, exatamente, quando ele vai lá e. Porque encontraram, sei lá, o Chekhov fala, ah, tá dizendo que, né, tem alguém no quarto do Spock lá e tal. E a outra cena é quando eles estão já, depois que já escaparam lá do Space Dock, que tá o McCoy sentado na estação de ciências. Aí ele fala com a voz do Nimoy lá pros caras. Não, aí já é demais, né, cara? Completamente necessário. Mas enfim, te interrompi aí, você tava falando? Não, mas então é isso, assim, eu achei legal assistir na primeira vez, porque até pra eu começar depois de assistir a série clássica, eu já tinha muito mais familiaridade com esse relacionamento, sabe, deles, né, dos amigos. Então foi, e aí agora assisti a segunda vez, depois com a série clássica, né, fazendo essa interligação, foi mais legal. Mas é um bom filme, assim, é um filme legal, enfim. Bom, eu particularmente, né, a primeira vez que eu assisti esse filme foi uma maratona de filmes que eu fiz. Foi assim, eu lembro que acontece, que eu até já comentei isso lá naquele podcast que a gente gravou do Generations, que eu assisti, depois que eu, como é que foi? Eu tinha começado a assistir a série clássica, tinha visto as duas primeiras temporadas e fui na locadora, quero ver um dos filmes. Aí peguei logo o sexto filme, que era tipo, lá só tinha acho que o quinto e o sexto, vou pegar o sexto. Quer dizer, eu vi o último, fiquei chocado, todo mundo velho, falei, meu, que porra é essa, né? Achei tudo esquisito, eu vi que era um filme bom, né? Mas eu achei muito diferente da série clássica. Também na época eu tinha 13 anos, pra mim foi uma coisa muito, muito diferente, assim. Aí passado, sei lá, um ano e meio depois, eu tinha já uns 15 anos, aí eu lembro que eu fui com um amigo meu até atrás de cada um dos filmes, que eu, na época eu fazia aquele esquema de dois videocassetes, né, vou gravar pra mim, né, todos, né. Aí eu fui vendo um a cada dia da semana, assim, sei lá, um, dois, três. Aí eu lembro, cara, é muito bizarro, mas eu lembro que quando eu assisti esse terceiro, né, A Procura de Spock, eu lembro que eu achei ele melhor do que os outros. Eu, na minha cabeça de moleque de 15 anos, ele era melhor que o Ira de Khan, entende? Filme de 85, né? 84, 85, é isso? 84. 84. É, ele precede a Nova Geração, é isso? Ah, sim, a Nova Geração estreia em 87 só, né? É, a Nova Geração, ela é lançada logo depois do quarto filme, né? Depois sim. Do sucesso do quarto filme que eles anunciam. Ah, isso, eu tava tentando me situar. Mas talvez você tenha achado quando era mulher que era bom, porque os efeitos são muito bons, cara, os efeitos especiais. Não, sabe o que é? Eu lembro da época o porquê, assim. Eu lembro que depois eu fiquei pensando por que eu achava melhor. Porque ele é aventura, né? Ele é um filme de aventura do começo ao fim, né? Então ele tem muitas cenas também de, sei lá, de perseguição. Tem as naves, né, cara? Pô, visualmente, o que eu gosto muito desse filme também é a fotografia, né, cara? É tudo Sim. cores saturadas, né, cara? É tudo bem colorido. E água de rapina com a vermelha embaixo, né? Eu vou até comentar sobre isso depois aí também. Mas enfim, eu gosto, assim, o lance da aventura, né? E de que também parece que toda hora tá acontecendo alguma coisa, né? Porque eles têm que, sabe, eles têm que escapar, eles têm que tentar pegar a nave, eles fogem, aí enfim, tem que chegar lá, encontra os Klingons, então toda hora tem alguma coisa acontecendo, vamos dizer assim, né? Então, e o final é muito bacana, né, meu? E, inclusive, pra mim, acho que o final é o que eu mais gosto. Assim, o que eu mais gosto no filme talvez seja o final mesmo, né? Então, putz, mas é lógico, né? Passados, né, depois de assistir várias vezes durante todos esses anos, eu acho que, obviamente, que ele é um filme mais fraco, perto do Ira de Khan e do... Cara, eu acho assim, os melhores são o 2, o 4 e o 6, né? É, assim, sei lá, eu acho que tem uma direção melhor, roteiro melhor e tal. Esse filme, ele é menor porque ele é só uma aventura, ele não tem... ele não é muito mais do que uma aventura, ele tem essa coisa do, enfim, família, o sentimento de família, amizade, né? É tocante em algumas cenas e tal, mas ele é uma aventura simples, assim, se for parar pra pensar, né? Eu vejo ele assim, né? Então, por isso que eu não acho que ele... acaba sendo um dos grandes filmes, né? Tanto é que tem gente que já acho que exagera, que acha o filme horrível. Tem gente que acha ruim esse filme, né? Eu já vi muitas críticas negativas, assim, que sabe, descem a lenha. Cara, né? Se todos os filmes do Abrams fossem ruins, que nem esse, brother, o cara... Ou que nem o Nemesis, ou que nem esse Rex. Ou que nem o Nemesis, meu Deus. Nemesis é triste, cara. Ai, mas... não é! Não, olha só, é legal, é porque assim, depois de Abramsverse, né, vira do caralho, né, mas na verdade é decepcionante o Nemesis, cara. Nemesis pra mim é o São João Batista dos filmes do Abrams, anunciando os tempos terríveis que viriam. Tanto é que dali pra frente só imitaram o roteiro do Nemesis. Nossa, né? Sim. Nave romulana gigante, né? Nossa. Destruição da Enterprise. Aliás, né, o Procura de Spock inaugura uma prática que ia ficar pelos próximos 30 e poucos anos, que é destruir a Enterprise em quase todo o filme. Pô, é verdade, hein? Então... Cara, e a cena de destruição é muito boa, cara. É muito foda. Muito a foda. Parte que pegou muito nesse filme foram revendo hoje mesmo. Tem cinco, você acabou de me chamar, tá acabando de rever, né? A cena da destruição é perfeita, cara. Cara, você destruir um modelo mesmo é outra coisa. Não dá pra comparar uma destruição CGI com uma destruição de um modelo físico, cara. Não tem o corpo principal dela separado, girando, sabe? Depois de explodir o disco. Muito foda, cara. Muito foda. Ficou até crível, né, essa cena, né? Em vez de explodir inteira... Porque eu acho que eles queriam explodir o casco inteiro, né? É que nem a porra lá da... Daquela merda lá da Espiral da Morte, quando explode, não tem... Ela pulveriza, não tem pedaço dela, cara. A cena da Enterprise, do que sobrou entrando na atmosfera, eles olhando, é bonita pra caralho, cara. É linda. Aquela cena é uma pintura. Uma curiosidade, senão eu vou acabar esquecendo depois. Esse pedaço da Enterprise, vamos dizer assim, quer dizer, sem a seção disco e só aquela, né, tudo fodido, aquela parte da nave, ela foi reutilizada no Best of Both Worlds da nova geração pra compor uma daquelas naves destruídas no setor de Wolf 359, né? O ataque dos Borgs, ela tá lá no meio lá, entendeu? Porque uma coisa que era foda também é que tem muito nesse filme é reutilização de cenário. Cara, eu peguei uma lista absurda do que eles reutilizam. Cara, tudo é reutilizado, foi usado na nova geração depois, Deep Space Nine, tudo, cara. Não tem um pedaço desse filme que não foi reutilizado pra algum nave ou console alienígena ou sei lá o que, sabe, no decorrer das décadas aí. Que bom, cara. É legal, cara. Bem reutilizado. A humanidade tinha que aprender a ser... Sustentável, né? O modelo sustentável da franquia Star Trek, né? Enfim, aí, né, com o decorrer dos anos eu fui vendo que era um filme menor, mas sempre achei extremamente divertido o Procura de Spock, né? Que é outro motivo de eu querer fazer o podcast sobre esse filme, é porque eu acho que as pessoas lembram demais só dos porra, só dos fodões, só do Ira de Khan, pô, tem esse aqui também que é mó legal, cara. Sabe? É, não, é unânime, não, o Ira de Khan, às vezes o cara nem viu o filme, não, o Ira de Khan é do caralho. É, cara, só se sabe falar do Ira de Khan, do Undiscovered Country e meter o pau no primeiro filme. Agora, pô... Eu amo o primeiro filme, cara. É, então, eu também gosto muito, cara, não tem como não... Aliás, é meu preferido, pô. Não, aquele lá é o mais fiel ao conceito Star Trek de todos, isso não tem como negar, né? Aquele ali é... Dentro do conceito, tanto é que é até exagerado nesse sentido, né? Mas, enfim, esse é um outro papo. Um dia a gente vai falar somente dele também. Mas, enfim, cara, aí o que acontece? Assistindo de novo nos últimos anos, né? Porque acho que uma vez por ano eu vejo cada um deles, né? Então, é isso, cara. Eu só vou prestando mais atenção e gostando mais do que é bom e achando mais ruim o que eu já achava mais ou menos, né, cara? Por exemplo, uma crítica que eu faço a esse filme, cara, que eu vejo claramente, assim, é que ele cai, assim... Ele começa muito bem, tudo é muito legal. Quando entram os Klingons, aí começa a ficar caricato o negócio, cara. Você percebe que, assim, eles podiam ter feito uma trama melhor com os Klingons. Poderia ser, cara, uma... Sabe, porque tem uma cena em que o Krug, ele fala com o... quando ele tá falando com um dos caras ali da nave, com um dos Klingons, ele fala, mas enquanto os nossos governantes, nossos líderes estão discutindo paz, né, a gente tem que fazer com que nossa raça prevaleça, né, ele fala alguma coisa do tipo. Meu, se pegasse essa linha de diálogo e transformasse, na trama dos Klingons, cara, imagina se tivesse mesmo esses embates com os líderes lá, tal, e tem uma trama política atrás. Mas não, pegaram só uns Klingons, né, meu, querendo ir atrás do Genesis Device. E o Christopher Lloyd... Tá nada a ver no papel, cara. Tá desconfortável ali. Eu não curto, não. Caraca, eu gostei tanto, velho. Achei que ele fez um Klingon muito bacana, meu. Não, eu também. O Klingon preferido é aquele Klingon careca do... Ah, o Chang. Mas aí tá. Eu, por isso que eu vou elogiar o Christopher Lloyd e ele ao mesmo tempo. Porque, assim, normalmente quando os caras colocam Klingon, parece que o Klingon é sempre igual, sabe? Aí quando você coloca, puta, o Christopher Lloyd, o cara que fez o Chang, esqueci o nome do ator. É o Christopher Plummer. Plummer de Klingon, cara. Você vê que eles são, puta, não precisa ser um Klingon padrão pra ser Klingon, sacou? É, não, isso é verdade. Isso inclusive me lembra aquele episódio da Enterprise, quando o Archer vai preso e vai pra aquela mina. Hurapente. O Klingon velho lá fala assim, pô, nós éramos uma sociedade de pintores, escultores, estudiosos e tal, e tipo, hoje em dia há uma padronização, né, hoje em dia o Império nos fez ser todos guerreiros, né. Aquilo ali foi legal porque é uma crítica ao próprio franchise, assim, sim. Porque, na verdade, o que acontece, eu, voltando, você tinha falado que você não gostou do Christopher Lloyd, eu gostei muito do Christopher Lloyd como Krug aí, né, e isso eu acho que é um ponto positivo. O que eu critico é essa coisa do roteiro de ficar apenas nós somos maus, vamos fazer isso porque a gente é mau, sabe? Me parece muito maniqueísta, entendeu, quando poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento nisso. E aí que tá, eu tava vendo, cara, tanto nesses livros ou em extra de DVD, comentário do diretor e do caralho, a ideia é que, na verdade, não era pra ser os Klingons na história, inicialmente era pra ser os Romulanos, entende? E tanto essa nave, que é chamada de Bird of Prey, né, que a tradução é ave de rapina, né? A ave de rapina, na série clássica, a gente sabe que é tecnologia dos Romulanos, né? Então, essa ave de rapina, ela foi desenhada para ser uma nave Romulana, tanto é que por baixo ela é pintada como se fossem aquelas asas. Pode crer, cara, eu nunca tinha me ligado nisso. Então, por causa disso, eu também não tinha me ligado nisso, eu fui rever esses extras que eu não vi há muitos anos, aí eu falei, olha que foda, cara. Então é dito que é uma nave Klingon, mas foi uma gambiarra que eles fizeram porque houve uma mudança no roteiro, entendeu? Mas seria muito mais interessante, teria muito mais a ver se fosse os Romulanos, né? Eu também acho. Dentro do contexto vulcano. Pelo menos ia ser Romulanos, se for bem contado, ia ser Romulanos legais, né? Então, a ideia, o lance é que é o seguinte, quem decidiu mesmo, pelo que eu vi, que não ia ser os Romulanos foi o Harv Bennett, que ele falou, não, mas pera lá. Não, foi os dois, né? Foi o Harv Bennett conversando com o Leonard Nimoy, né? Que eles pensaram, vamos fazer uma raça pra ser mal mesmo. Quem que na série clássica eram esses caras? Os Klingons, que eram mais presentes, né? Eles eram mais ditatoriais, vamos dizer assim. Eles tinham essa... Já os Romulanos na série clássica, eles tinham um papel mais ambíguo, né? Eles eram menos, assim, expansionistas, né? Pelo que é mostrado, né? Então, é aquilo que eu falei, que o Nimoy, ele tava interessado em fazer as coisas meio que na cara, assim, sabe? Sem muita sutileza em termos de... pra poder mostrar interpretações maiores, né? Tanto é que o Christopher Lloyd é esse cara, né, que fala alto e tal. Mas também então... teve alguma pegada em relação, por exemplo... Pô, você tem um personagem de uma raça, Esse personagem, puta, é amado por todos os fãs. Você vai fazer um filme exatamente pra trazer ele de volta e você põe os Romulanos, que é praticamente igual, como o vilão do filme. Não ficaria esquisito também? Você acha que não teve nada em relação a isso? Cara, eu não li sobre isso, mas isso que você falou fez muito sentido mesmo, porque pra ajudar o público em geral a diferenciar mais, né? Não, pra ver que são... Total sentido isso. É, faz sentido também. Então, só que você vê, e pelo que eu tava vendo, ia ter uma trama, olha só, nos primeiros esboços desse roteiro, ia ser uma trama ainda bem melhor mesmo, cara, nessa parte dos antagonistas, né? Porque parece que é assim, a ideia era que os vulcanos ficaram tipo putos com a Frota Estelar pelo desenvolvimento em segredo do Projeto Gênesis. E aí eles iam querer se separar da Federação, ia ter uma trama, hein, ao redor disso, em que os vulcanos iam querer se separar da Federação. Né? Então, cara, tinha mais coisas legais que iam ser contadas nesse meio aí, ia ter um background mais legal o filme. Então por isso que eu acho que perde o peso quando entram os Klingons, fica só tipo, ó, entrou os vilões, os maus, entende? Então me falta, sabe, não é que nem, por exemplo, no Undiscovered Country, que você tem uma trama política forte assim ao redor do negócio, entende? Então é aquele negócio, esse filme é uma aventura bacana, mas ele não tem um peso mesmo, assim, de, sabe, uma trama envolvente, trama ao redor, coisas maiores. A gente tem essas questões de vida e morte, né, mas não tem esse lado, né, dos vilões, né. Eu tava pensando numa parada, que essa é a primeira nave Klingon que a Federação bota as mãos, a primeira vez que eles botam a mão na tecnologia Cloak? Não, já roubaram, Eles já tinham antes disso. Eles roubaram dos Romulanos, ridículo, né? Roubaram, mas é isso mesmo. Roubaram dos Romulanos lá naquele episódio The Enterprise Incident, da terceira temporada da série clássica, né? Só que isso também nunca mais se falou sobre isso, né? Aí, enfim, agora pegar de fato uma nave, assim, até... Né? Porque eu não tô me lembrando agora, mas a Pegasus, a tecnologia dela é desenvolvida em cima de quê? Foi Klingon ou foi Romulana? A Pegasus, cara, eu não vou lembrar agora, mas pelo que eu me lembro, foi um desenvolvimento de dentro da frota, sem envolvimento com nenhuma... Não tem nada, cara, tem nada. Porque eu acho que poderia ter feito... Porque eu fiquei imaginando aqui as implicações desse filme em relação a história, né? Porque eles pegaram uma nave intacta. Essas coisas são meio estranhas mesmo, que nem nesse episódio da... chama Pegasus, né, que é o nome do episódio mesmo, né, realmente aquela, e olha só, aquilo lá não era somente um cloaking device, ele também tinha poder de ficar intangível, sim, lembra, sim, que eles passavam, sim, por dentro, é um absurdo, aquela nave, cara, é umas coisas tão overpower que os caras fazem questão de esquecer no episódio seguinte, que senão, né, cara, e é isso que é complicado, né, fica meio incoerente, né, quando a gente vê com coisas que vêm depois, por exemplo, quando entra a Defiant na DS9, eles pegam e fazem tipo um acordo com os Romulanos, ó, me empresta aí o seu cloaking device, empresta aí pra gente, e aí tem no começo tem os Romulanos que ficam supervisionando, mas depois também a gente não vê mais, é esquisito. Eu nem tinha feito essa ligação, cara, ou seja, ele já tinha acesso à tecnologia de dobra, né? De dobra não, de... Camuflagem. Não precisava pedir pros Romulanos, cara. Então, é porque é aquela coisa, né? Um roteirista esquece ou quer ignorar, ou sei lá, né, cara? Então, é meio, né, esquisito aí, inconsistente. Cara, tem várias curiosidades que eu andei coletando aqui. A principal que eu queria trazer, cara, que eu achei muito legal, quando eu reli o capítulo do livro do Shatner aqui sobre os filmes, esse capítulo sobre o Procura de Spock, o lance da escalação do Kruge aí, do Klingon, né? Sabe quem que era um cara que, meu, bateu na porta? Quase foi ele. Só não foi porque na última hora lá o executivo, o Harvey Bennett e o executivo acima dele lá, acharam que não. O cara é muito baixinho, eles queriam um cara alto que nem o Christopher Lloyd, assim. Vocês sabem, conhecem o Edward James Olmos? Sim, sim. Que é, para os ouvintes, que é o Adama, né? Ai, o Adama. Então, quem era pra ser o Kruge era o Adama e por pouco não rolou. O Nimoy tava... Cara, o Nimoy conversou com ele várias vezes, levou na casa dele, ó, oh, meu, tá tudo ok, vai ser você mesmo. Aí chega no final, o produtor passa, fala, não, é muito baixinho e ele não tem o peso de um cara... mais vilanesco, né? Pra mim, aí, por... pra mim ele é um mafiosão, cara. Esse cara é essa, viu? Ele sempre é chapéu de mafioso, de ticano, de... É, naquela época... Show. É, ele... Eu lembro muito no ele como o Origami Man lá do Blade Runner, né, cara? É, pode crer. Muito bom, cara, muito bom. E mais recentemente a galera conhece mais pelo ótimo desempenho dele como o Adama, né, na Battlestar Galactica reimaginada. So say we all! Outra coisa que eu vi aqui no livro, cara, que eu até fiz uma anotação aqui que é muito engraçado, cara. Os caras, né, o Harv Bennett e o Nimoy, né, prepararam o roteiro em, parece que foi em 6 semanas. Eles conseguiram preparar um roteiro bacana já pra começar a mostrar pros atores e tal. Aí o Shatner pegou o roteiro e não gostou, detestou o roteiro, achou que era fraco, né? Aí o que acontece? Ele falou a Leonard e Bennett, né, sei lá, vem aqui na minha casa, a gente vai discutir o roteiro então, vamos ver ponto por ponto. Aí quando o Harv Bennett e o Leonard Nimoy chegaram na casa do Shatner, o Shatner tava com o advogado dele, mas, sabe, com medo de que não iam querer aceitar as ideias dele, entendeu? Aprendeu com o Roddenberry, né? Não, é, porque o Roddenberry ficou muito cauteloso com o tempo, né? Só que eu penso assim, pô, mas não era um amigo aí? Não dizem que são dois amigos inseparáveis aí, o Nimoy e o Shatner, né, cara? Aí o foda é que o Nimoy e o Bennett no livro contando, não, pelo menos o Shatner é honesto, deixou isso no livro, né? Tipo, que na verdade era porque o Shatner ele queria somente enfiar cada vez mais diálogos com ele. Ele queria mais espaço, ai, entendeu? A estrela, oh meu Deus, a estrela, né, cara? Depois não sabem por que eu não gosto do Kirk e do William Shatner. Depois ninguém entende. Chamam de louca. Cara, eu lembro que, cara, tem uma parte aqui que eu não vou conseguir encontrar agora no livro, mas os caras falam, pô, Shatner, você quer tudo, cara. Você quer participar de tudo, quer todas as cenas pra você, meu. Entendeu? Aí depois que eles passaram cena a cena. É foda, né, velho? Não é foda. Se você prestar atenção em realmente quase todas as cenas, ele tá junto, né, cara? Até cara, na hora que o Sulu dá o golpe de judô lá no guardinha, o Shatner tá do lado. Pode prestar atenção. Cara, você lembrou você falou de uma cena que também tem uma curiosidade interessante, porque assim, o Takei, quando leu o roteiro e viu essa cena, também não gostou. Sabe o que, que ele falou? Ah, os fãs não vão aceitar que me chamem de baixinho. Olha isso, cara. Como assim me chamar de baixinho, né? Porque o cara é enorme, né? Porra, aí o Harv Bennett fala pra ele, não, o Takei, cara, você vai fazer uma cena maravilhosa, eu tenho certeza que na verdade ele queria falar, porra, vai se fuder, cara, mas ele educadamente, ó, você vai fazer uma cena muito legal, cara, vai ser a sua cena assim que, putz, vai ser muito legal, cara, relaxa, né, aí com o tempo, né, a contragosto, o Takei filmou e tal, aí quando teve a primeira exibição do filme pra plateia, acho que era plateia de teste, alguma coisa assim, todo mundo adorou a cena, aí o Takei deu o braço a torcer, pediu desculpas pro Harv Bennett e tal, porque de fato é uma cena legal pra caralho, cara, né, puta, é um pedacinho de humor, assim, é simpático, é legal no filme, né, cara, esse pessoal às vezes tem um ego, cara, que, os caras viajam, cara, incrível, né, meu. Outra coisa também que eu queria comentar, você sabe, essa matriarca vulcana que aparece no final pra executar o ritual lá do, que eles chamam de Faltorpan, né, que é a reunificação, acho que é esse o termo que eles usam, é uma atriz chamada Judith Anderson, né? Ela é chamada de Dame Judith Anderson, porque ela é considerada, tipo... Ela era, na época, considerada a dama do teatro, assim, sabe? Ela era um grande nome, assim, uma atriz muito tradicional do teatro, muito foda, que o Nimoy era fã, né? Então eles queriam convencê-la, né, a participar, pra fazer essa cena, né? E daí, aí o Nimoy foi conversar com ela, pessoalmente... Na conversa parece que tudo, né, ok. Só que com o tempo eles perceberam que ela parecia que ela tava querendo, não queria mais participar. Aí o que consta no livro é que ela só realmente aceitou a proposta porque o neto dela era fã de Jornada nas Estrelas. E ele ficou sabendo que a avó, né, ia participar. Ele insistiu, pô, avó, participa aí, Star Trek. É mais legal do que contar teatro. Imaginou uma dessa também. Engraçado isso que eu tive, me veio a lembrar agora a Judy Dench no Riddick. Nossa, ela participou. Ela não sabia nem o que ela tava falando, cara. Ela nem parava pra saber do que se tratava. Ela ia lá, ela falava as falas dela e ia embora. E numa entrevista o Vin Diesel super orgulhoso. Não, meu Deus, tem a dama Judy Dench no meu filme, é um orgulho e tal. É uma honra pra gente. Mas, então é isso. É Dame, né? Que é dama Judith Anderson, né? Que faz essa... É a Tilar, né? Que é o nome dela? Tilar, né? Tilar, e você percebeu que ela não tem orelha de vulcano? Tem sim. É que é não, velho, tá carcomida, coisa de velho, parece que é dessa idade, tá ligado? Cara, e presta atenção. E é engraçado que eu fico vendo a porra do filme e fico pegando muito em detalhe, né? Assim, tipo... Então, porra, meu irmão, nego carrega a velha na ileteira, cara. Eles não são vulcanos, cara. A escravidão ainda existe lá. Ela pode andar, não é uma coisa ilógica. O problema é botar uma rodinha pra carregar ela, porra. Vai carregar uma ileteira, porra. Existe escravidão em vulcano, então, ainda, é isso? Eu te acho fim aquilo, fico com vergonha quando vejo você entrando com aquele negócio. Essa cena é vergonhosa. Eu curto muito. Engraçado que toda essa ritualística vulcana, ela lembra muito as coisas bajorianas, cara. Imagino que deva ter ecoado no que eles fizeram depois com os bajorianos, com aquela... com a papa dos bajorianos, esqueci o nome também. A Kai Win, Kai Opaka, né? É. Tem mais ou menos a mesma vibe, cara. É, interessante. Eu não tinha feito essa correlação, assim, né? Mas é porque, na verdade, quando a gente pega essas coisas de rituais e mística e tal, começa com os vulcanos em Star Trek, assim, isso bem desenvolvido, assim, né? Aí sim, a gente vai ter depois isso mais ainda com os bajorianos, né? Então... Sim. Então, outra coisa interessante é que nesse filme, né, cara, a gente tem um Spock sendo interpretado por, na verdade, 7 pessoas. Por que 7 pessoas? Porque tem 4 garotos, né? Que é um de 9 anos, outro de 13, outro de 17 e o último que é de 25. Que, aliás, o que menos parece com o Nimoy é o último, né? Não tem nada a ver, né? Nada, nada. E quem que tava lá no Ponfar? Era o de 17? Esse foi o que tiveram que aplacar com a dor dele, né? Ah, que sorte, cara, né, sério? Cara, nunca, por que não ensinam punheta pra esse vulcano, velho? Nunca vou entender isso, bro. É verdade, porque o ser humano tem o punhetar, né? É diferente. Ou o acasalar, né? Não são tão evoluídos, olha aí, ó. É porque você tem o faltorpan, você tem o colinar, mas você não tem o, né, o punhetar. Eu tenho uma dúvida sobre uma cena do filme também. Porque assim, ó, eu acho que ficou na a parte estendida que nunca terá, né? Tipo, quando ele tá lá desesperado, né, velho? Quase explodindo, né, velho? Acho que... Desculpa aí, Roberto. O saco do cara explodia, cara. Ele tava desesperado, né? Aí vem a Savik, então, filhão. Isso é o... É o Ponfar, cara. Vem cá que eu vou te dar uma força. Ela vai, faz um carinho na mão dele, faz um carinho na mão dela, meio, né, um acasalamento meio tântrico ali, né, tá beleza. Aí depois, quando ele passa por ela, quando ele recupera as memórias, ele passa por ela lá em Vulcano, ele dá uma olhadinha pra ela assim, tipo... Sim. Entendeu? Cara, o Ponfar é de 7, 7 anos, é 14 anos. 7 anos, né? Foi mais de um Ponfar Se não me engano, no universo expandido, a Savik se torna uma das mulheres do Spock. No quarto filme, no filme seguinte, né? Tem uma cena que, pelo que eu li num dos livros aqui, essa cena que a Savik, ela fica em Vulcano no quarto filme, né? Vocês lembram disso? Ela fica em Vulcano. Sim. Dizem que é porque ela parece que tá grávida. É, parece que ela tá grávida. Por isso que ela fica lá, entendeu? Mas isso não foi canonizado, né? Isso não foi canonizado. Cara, ela é uma das piores... Eu tenho um problema com as Vulcanas, cara. Assim, a Tipo, pra mim, foi a redenção, cara. Ela é péssima atriz. Péssimo visual, aquele cabelo anos 80 de pompom, cara. Aquele cabelo liso, de vulcano, sabe? Não é aquele cabelo escroto, cara. Não, e é foda, né? Porque... Kim Cattrall tinha cabelo de vulcano, não tinha? Ah, Kim Cattrall era legal, o cabelo era bem original, sim, cara. Sim, sim, sim. Que era... essa é a atriz, a personagem e a... Como é que chama mesmo? Valeris. É, Valeris, é. É. Ela foi a melhorzinha, cara. Essa Savik é péssima. Porque outra atriz substitui ela, não substitui? Não, o que acontece é o seguinte, ó. Tem outra Savik antes, na Ira de Khan. É, no Ira de Khan. É isso. É uma, é ela que troca. É, então é até legal falar um pouco sobre isso aí, porque no livro fala que o Nimoy explica... Que tem duas versões, né? A versão do Nimoy e a versão da Kirstie Alley, né? Porque no Ira de Khan, a atriz que faz a Savik é a Kirstie Alley. E o que consta é que o Nimoy diz assim, não, ela queria receber muito a mais do que a gente tinha proposto. E ela diz o contrário, ah, eles iam me pagar muito pouco, menos do que no segundo filme lá e tal. E aí acabaram não entrando em acordo. E a gente sabe que nos anos 80 a Kirstie Alley explodiu aí, fez outros filmes, sei lá, como é que chama aquele com John Travolta lá, cara? Olha quem a gente tá falando. Olha quem a gente tá falando, entre outras coisas aí. E, enfim, e é totalmente diferente, né, cara? Só que, assim, em termos de interpretação, assistindo de novo, é uma coisa que eu, assistindo dessa vez, que hoje em dia eu acho melhor a atuação dessa, da Robin Curtis, né, do que da Kirstie Alley, assim. Ou seja, eu acho, no final das contas, a melhor Savick, eu acho essa mesmo, cara. Sabe? Não, a Robin Curtis, eu acho ela uma vulcana. É, foi o que eu falei, o vulcano costuma ter controle sobre a situação. Então a. Puta, ia falar é Kirstie Alley, né? Kirstie Alley. Não pode confundir aquela que fez Emanuele, né? Que eu acho que o nome é parecido. É. Um pouquinho diferente. Carreiras um pouquinho diferentes. É, então, ela que fez Olha Quem Tá, Olha Quem Tá Falando. Eu nem sabia que a atriz que fazia Emanuele tinha outro nome. Eu tenho uma sete que fez Emanuele. Aí E aí você percebe que ela é uma vulcana com pegada de vulcana. Já a Savick do. Da Procura de Spock, né? A Robin Curtis. Não, Robin Curtis é É isso mesmo. É isso aí também. E você percebe. Eu não sinto ela uma vulcana. Você sente ela meio assim, sabe? Perdida, sacou? Eu não sei, acho que é questão de. É, cada um vê de um jeito. Mas, por exemplo. Ah, uma coisa curiosa é que a Robin Curtis, ela faz uma Romulana num episódio duplo da Nova Geração, né? Que é muito bom o episódio, inclusive, que é o. Gambit. Gambit Part 1 and 2, né? Cara, esse episódio é bem legal. É, ele é de 91, se eu não me engano. Não, 93. É de 93. Então, o lance muito legal nesse filme, né, que a gente até falou brevemente sobre, enfim, da parte visual, enfim, de efeitos e tal, é que a gente tem quatro novos modelos de naves, né, que, se eu não me engano são quatro sim, né, porque, vamos contar, a gente tem a USS Grissom, né, que ela é daquela nave da classe Oberth, né, que é bem legal, a nave de ciências, né, muito bacana. A gente tem também a Bird of Prey, né, cara? Pô, a Bird of Prey na minha opinião, eu acho que é um dos melhores designs de nave alienígena de Star Trek, assim, cara. Eu acho que fica rivalizado entre ela, a, deixa eu ver, a Dederidex, Romulana, né, acho que sim. Também não há o que, né? E também aquela dos Klingons, né, como é que chama? Aquela D7, né? Aí nesse filme a gente tem também aquele, tem um cargueiro, né, não sei se é um cargueiro ou é uma nave de mercantil, né, que os Klingons atacam no começo, que, assim, cada uma dessas naves foram reutilizadas depois em Nova Geração, enfim, nas outras séries, né, e a gente tem a grande Excelsior, né, cara, a USS Excelsior, puta, que modelo, né, e... Ah, rapidinho, antes de falar da Excelsior, a Grissom tem uma curiosidade, sabe que a ponte, ela é a mesma ponte da Enterprise, né, só trocaram o estofado lá. É, colocaram... Estofado pala. Colocaram a cadeira rosa, né. Um lance legal sobre a Grissom, né, a tripulação da Grissom, né, o Nimoy contando nos comentários do diretor no filme, ele disse que propositalmente ele queria que fosse uma, para mostrar que eles, essa tripulação, ela é ineficiente, é como se fosse para enaltecer que a verdadeira tripulação é a da Enterprise, sabe, para mostrar que... Sacanagem, cara, porque aquele capitão da Grissom é um cara, puta, cara inseguro, né, o cara quer se prender às regras porque parece que não sabe tomar decisões, né, cara, por isso que eu gostei, cara, existe incompetência na federação, cara, esse cara é um merda, esse cara deve estar comendo a filha de alguém, ou filho de alguém, aquele cara não podia ser capitão, meu irmão, não podia dar cara. Dois capitães caricatos, né? O da Grissom e o da Excelsior também. Sim, ah, também. Sim, não. Putz, da Excelsior era foda. Aquele bastãozinho dele lá. Nossa, o que que é aquilo? É um cetro, né? Ele usa um cetro, cara. O que que é isso? Só faltou a coroa de Miss. É, e a capa, né? Faltou a capa também, né? Aí tá completa, né? Então, a Excelsior, né? Isso é uma coisa que eu já tinha lido há muitos anos atrás. Um desses livros aí também. Que foi o cara que desenhou ela, ele estava inspirado por arte japonesa, né? Um cara que era muito fissurado nisso, assim. Então é mais ou menos assim, como que seria a Enterprise desenhada por um japonês, sabe? Tendo em vista que eles têm a visão deles artística e tal, né? E você vê como que ficou bem melhor, né? Caramba, eu sempre achei que eles pensaram em fazer tipo um navio. Não, também cara, acho que... É, também... Nunca vi nada, não tinha lido nada a respeito disso até hoje, juro por Deus. Se li, não lembrava. Então, a ideia era essa, pra tornar um negócio... É lógico que também eles pensaram que ficasse com um visual que fosse mais moderno, porque a ideia é que, enfim, que pra mostrar que a Enterprise, ela tá ultrapassada, né? Esse é um conceito legal no filme, né? Quando eles, quando aquele almirante Merrill, né? Ele fala, Morrow, né? Ele fala assim, é, mas capitão, essa nave tem mais de 20 anos, né? Ela tem que ser aposentada, né? Então é bacana essa visão de obsolescência, assim, né, cara? Mostrar que a Enterprise tá velha, tem que jogar fora, que já é. Isso é legal, cara. Isso é muito legal, isso é muito legal. Isso tem a ver também com, por exemplo, esse lance que eu falei de ter gente imprestável. Existem naves imprestáveis e gente imprestável na frota. Nem todo mundo é maravilhoso, né? Aquele moleque que trabalha com a Uhura lá também, que é merda, moleque medíocre, sabe? Não, e é legal esse moleque, eu fico pensando assim, né? O moleque, ele deve ter nascido na época da série clássica, assim, sabe? Vamos dizer assim, que ele deve estudar na academia as missões do Kirk lá e da tripulação, né? Então você vê como é aquele tipo molecada criada a leite com pera, sabe? Que não viveu o difícil, mas fica só na internet vendo o que já fizeram. Ah, aí, ó, tinha esses caras aí e tal. Então, ele nem sabe o que é aventura, o que é perigo. E fica falando, nossa, eu quero viver aventuras. Porra, nem sabe o que tá falando, né, cara? A Uhura faltou falar, meu, acorda, moleque. Vai pro armário, aqui moleque. Sul, vai pro armário. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz que ele é o guri de apartamento. Ah, cara, mas é... Então, isso é legal mesmo no filme. Você vê que tem essa noção de que os caras estão velhos, a nave é velha, mas os caras ainda dão um caldo legal aí, ó, entendeu? Estão mandando bala o filme inteiro, né? Tipo, o lance do Scott pegar e sabotar a Excelsior, né? Joga aquelas pecinhas na mão do McCoy, ó. Tá aqui, ó, de um cirurgião pra outro, ó. Tá. E que era, provavelmente era a única nave que tava por ali, né? Porque sim, a Excelsior, porque ela meio que morreu ali, aí ninguém mais foi atrás, todo mundo sabia pra onde a Enterprise ia, ninguém mais foi atrás, porque... Né? Aí, ó, já perde a magia o filme, já. Desculpa, não tá mais aqui, mas... quem falou, vou cortar essa não, parte mas... do podcast. Não, mas se você for pensar bem, ou aquele almirante lá, comandante lá da frota, falou que o negócio da Gênese gerou um bafafá na toda a federação. Então as naves estavam espalhadas aí pra tentar resolver esse problema, né? É, dá pra inventar um monte de... Aliás, brother, esse lance da Gênese, cara, puta que pariu. Assim, pra gente conversa, tudo bem, eu sei que tudo que acontece na frota é relacionado à vida no mar, à marinha que a gente tem aqui na Terra, no século XXI, XIX, sei lá. Então, assim, um enterro no mar, um funeral no mar, você joga o corpo do cara, mas quando você não pode aportar, se você aporta, pode ser o cara na terra dele, beleza. Pra que, caralho, o nego meteu o corpo do Spock num torpedo e jogou ele no planeta? Pois é, qual foi a justificativa assim, de não deixá-lo? Não, não tem nenhuma justificativa. Sim, que nem fosse um hamster, cara. Morreu o hamster e jogou na privada, cara. Ah, não, o cara, ele tem os rituais do planeta dele, tem a religião dele. A gente podia ter acessado o banco de dados pra não saber isso, que os vulcanos têm que ser enterrados em vulcano e tal, levar ele pra porra da montanha lá. Ah, não, vamos jogar ele que nem o Hunter, eu amo tanto esse cara, o cara é meu melhor amigo. Qual seria o último desejo dele? Ser jogado fora, que nem lixo, cara. Oh, puta que pariu, meu. Ainda bem que o Kirk não queimou, né, velho? Não soltou a parte. Vamos fazer um funeral viking. Acabou a história. Não, pior que mete no torpedo e solta, né, velho? Se tem uma ave de rapina ali, cara, ele o Doc Device ali, cara, camuflada. Se bate o caixão nos caras, os caras ficam atentados já, filho. Já é guerra, já sai atirando na Enterprise. Um lance na tripulação da Excelsior, vocês repararam no navegador à direita que aparece, até tem diálogos com o capitão, é o mesmo ator do Robocop, lá lembra daquele... Ah, puta, eu não vi isso aí também. Aquele Yuppie que fica cheirando cocaína lá com duas mulheres. Então. É, ele é tipo o executivo do OCP. Isso mesmo. Atualmente, esse ator, ele tá fazendo aquele NCIS Los Angeles. Depois você bota uma foto dele, ele tá careca. Ele tá careca já no Robocop, eu acho. Na verdade aqui ele já tá. Ele tá careca, cara. Ele tá com um franjão na testa. Eu fiz uma anotação aqui também, isso aí é o chamado Combo Over, né? Combo. Eu fiz uma anotação aqui também pra lembrar que eu escrevi assim, McCoy Chico Xavier, tá ligado? A parte que de repente ele encarna o Spock, cara. Baixa o Spock nele, tá ligado? Ele chama de encosto, cara. O cara tá com encosto. É. Né? Encosto vulcano, né? Desobsessão, cara. Ai, ai, gente, muito bom. Mas ainda sobre os genes, outra coisa que eu fiquei pensando, assim, vendo o filme. Gente, será que eles não têm uma cadeira de ética na Frota Estelar, tipo, pros cientistas? Cara, tem cadeira de ética na medicina, bro. Tipo, 2010 já tinha cadeira de ética na medicina, sei lá. Provavelmente 1800 bolinha devia ter cadeira de ética na medicina, sabe? Será que na Frota Estelar eles nunca pensaram em ter ética? Cara, olha a justificativa do garoto. Ah, mas demora muito. Podia demorar anos. Cara, ele é filho, olha, desculpa, é. A justificativa é, ele é filho do Kirk, cara. Ele é um babaca. Ele tá aqui. Ele faz merda em que outros ganham limpar, cara. Você sabe quem é meu pai? Chega pros caras assim, né? Assim, não, não sei. Até o filme passado eu também não sabia, mas... Não, mas tá no sangue, né? O moleque deve estar fazendo merda há anos, cara, e deixando os outros limpar, né, cara? O que é que ele vem pra te fazer isso, cara? E toda a tripulação é condescendente com ele, cara. Veja, não, meu irmão, para, cara. Cara, não, pelo menos tem um diálogo que a Savick vai lá e bota o dedo na cara dele e fala: meu, você não pensou nas consequências, porra, né? Praticamente sim, ela fala isso, né? Então, pelo menos tem alguém, né, o Harvey Bennett, alguém sei lá, raciocina naquela situação, alguém pensou alguma coisa, né, cara? Você sabe uma coisa que eu, puta, como é que Klingon ficou com a cara, ficou com o jeitão meio de burro, né, velho? Os caras assistiram o vídeo, tá ligado? Aí falando do Gênesis ainda, né, os caras assistiram o vídeo, eles viram o que o Gênesis fazia. Não, na verdade eles assistiram um vídeo do William Shatner explicando o que era o Gênesis, que eu não sei em que momento que ele gravou aquilo, porque na verdade o vídeo era com a Carol Marcus explicando no filme anterior, né? É, tiveram que trocar, né? A atriz não quis participar, será? Só sei que o Kirk teve que parar um momento, pessoal, tem que gravar aqui uma videoaula aqui sobre Gênesis, né? Vai que os Klingons querem saber pra que serve isso, né? O que pensou assim, deixa eu divulgar pra ganhar fama na federação, vai. Deixa eu pode crer. E aí, então, os caras assistiram e depois os caras começam a chamar de Torpedo Gênesis, que fala que é a maior arma de destruição da federação. Mas caramba, você só percebeu que a arma, seria uma arma de destruição no final, quando você viu o planeta ruindo, cara. O planeta não tava ruindo ainda, os caras falam que era arma de destruição. Não, mas aí eu entendo uma coisa. Porque assim, eles viram um vídeo dizendo que era responsável, poderia se criar um planeta a partir do nada, né? Então acho que naquela mentalidade, se pode criar, pode destruir, né? Acho que foi isso que os caras pensaram, né? Porque... Antes tinha nenhum processo de terraformação na frota, no universo. Marte não é terraformado. Cara, a única referência à terraformação que eu já vi em Star Trek, pelo que eu me lembro, fora esses filmes, o 2 e o 3... o 4 também, vamos dizer, essa trilogia que lida com essa ideia é aquele episódio da Nova Geração. Tem um episódio lá que fala sobre isso, assim. Mas já é a Nova Geração depois, sim, né? Sim. Agora, de fato, essa questão de terraformação não tem isso desenvolvido, sei lá, bem falado em outros episódios de outras séries de Star Trek. A gente, no 2, eles não dizem que se o Gênesis cair em um planeta onde já existe vida, ferra tudo? Ele sobrepõe a vida que já existia. Então talvez seja esse o sentido da arma de destruição que os Klingons pensam. Apesar de que não tá no vídeo do Kirk, mas sim, eu acho que foi uma conexão. Os caras pensaram rápido, peraí, se isso pode fazer isso, então dá pra imaginar que pode virar uma arma fodida, né, sei lá. Uma coisa que eu ia comentar é... Porque assim, quando eles falam da tecnologia da Excelsior, eles chamam de que eles usam o motor de transdobra, né? Transdobra. Esse termo a gente só vai ver depois sendo usado só com os Borgs, né? Esse lance da transdobra. Que é esquisito. Dá a entender que é um negócio muito mais rápido do que a dobra normal. Só que depois desse filme aqui, nunca mais se fala disso em Star Trek. Só depois quando falam que os Borgs usam isso, né? Então você vê que não teve uma continuidade muito boa dessa coisa da tecnologia da Excelsior. É porque eu acho que foi também um erro, não foi? A maneira como eles puseram isso daí. Não é que... Porque quando você fala transdobra, você pensa, pô, os caras vão romper a barreira da dobra 10, né, velho? É. E não é bem isso, né? É, não, a ideia, vamos dizer, que só pode ser isso. Pela, a gente vai fazer uma conexão. Bom, se a gente sabe que na série clássica eles chegam no máximo em dobra 8, já, e na nova geração é próximo da dobra 10. Na, ah, é verdade, digital. Dobra 8 ainda na clássica, né? Tá certo. É, então você vê que, então, aí nas séries do século 24 chega lá quase dobra 10, até chegam a dobra 10, né? Mas é, quando você fala em transdobra, tudo leva a crer que deve ser mais rápido do que o máximo que eles chegam. E a gente não tem mais nas naves da frota, sabe, falando sobre transdobra, só depois quando entram os Borgs, aí falam que eles usam esse nome, esse termo que se usa, né? Então aí eu acho que foi um negócio que os caras mais uma vez olharam, puta, isso aí vai deixar muito super poderoso o negócio, vamos esquecer esse negócio aí, porque senão vai dar problema, né? Mais uma vez parece que é isso, né? E esse negócio, agora tô repensando na função da tecnologia e tal, e fiquei lembrando do negócio do Cloak Device. É, será que não é possível que lá adiante, na Deep Space Nine, porque parece que a Federação ela tinha um trato de não usar Cloak Device, não era isso? Sim, é isso aí. E aí ela só poderia usar Cloak Device no quadrante Delta. Não, Gama. É no quadrante Gama. Sim, sim, sim, no Gama. Delta não tem Cloak Device. É só no quadrante Gama. É, agora não me lembro direito qual era o objetivo, mas era para um objetivo bem específico, né? No quadrante Gama. Se eu não me engano, é por conta da ameaça Dominion, né? Porque é aquela... Se eu não me engano, era por causa disso, né? Que, tanto é que a Defiant estreia no começo da terceira temporada, né? E a terceira temporada começa a estabelecer mais fortemente a questão dos Dominion, né? Ao ponto que depois é quarta, quinta e vira guerra mesmo, né? Tá. Mas... Então será que não é... Que talvez, assim, eles até já... Porque assim, ó, se eles disserem, eu não... Se eu disser pra vocês, olha só, gente, eu não vou ficar invisível, é porque parte do pressuposto que eu não tenho um anel, ou que eu tenho um anel, mas eu tô me propondo a não utilizar o um anel, sabe? Tipo, é porque eu já posso ficar invisível, mas eu vou dizer pra vocês, não, galera, eu vou ser bacana, não vou ficar invisível, porque, sei lá, isso aí vai zoar a parada toda, sabe? Só então, que o tipo foda assim, é que às vezes os caras até ficaram invisíveis e a gente nunca viu. Caçamba aí, ó. Invisível sem contar pra ninguém, tá ligado? Cara, eles são bem filha da puta na Federação, cara. Eu já falei isso, cara. Eles são os piores. Não, tem um episódio da nova geração que mostra isso, que eu acho que é o do Pegasus. Eu não lembro o nome do episódio. Qual que é o nome do episódio? Pegasus. Você sim, a gente falou. Isso que a gente tá falando. E te mostra quanto que eles são filhos da puta lá, né, velho? O Capitão Locke. O Locke, pode crer. O Almirante Locke. É o Almirante Pressman, né? Mas para os fãs de Lost, né? Então... Eu não lembro o mesmo nome, nem o nome do ator. Eu nem sou fã de Lost. O meu ponto sobre isso é só que, de repente, eles já tinham a tecnologia, e aí acabaram fazendo esse trato com os Romulanos, meio que pra apaziguar, sabe? Olha só, a gente dá informação pra vocês e a gente mantém o trato. Mas, na verdade, eu sempre achei meio mal feito isso, porque a troco de quê que os Romulanos iam dar essa coisa preciosa que só eles têm, a Federação não? Já porque que talvez eles soubessem que não são só eles que têm, que a Federação tem, porque a Federação tinha. Não, mas... Mas por que não foi usado antes, então? Por que ficou... O Kirk roubou isso lá atrás, aí depois... Porque a Federação é babaca, e aí ela se dispôs a não usar. Por que diabos não usar, sabe? Mas esse acordo de não usar essa tecnologia é com quem? É com outros planetas fora da Federação? Eu não consigo entender, porque assim... Porque se os Klingons usam, se os Romulanos usam, com quem é o acordo? Porque se todos os outros planetas no quadrante Alpha... mais ou menos, fazem parte da Federação ou tem alguma relação pacífica com a Federação. Eles teriam que fazer um acordo com quem eles estão constantemente em guerra e já detêm a tecnologia. No sentido de que eles não tiveram uma guerra e estarão perdendo, por exemplo, que nem sei lá, diabo. O Japão não tem exército, entendeu? O Japão e a Alemanha tem mais exército. Eu não consigo entender essa merda desse acordo. Não faz sentido mesmo. Não faz sentido porque, tipo assim, cara, olha só, eu não perdi a guerra, mas eu vou me abster de usar uma vantagem que todo mundo usa. Na verdade não faz sentido nenhum, isso aí é... Pariu, cara, se os meus dois maiores inimigos têm a porra da tecnologia, e durante muito tempo eles foram os maiores inimigos da frota na região, da federação e, porra, claro que eu vou usar essa merda, meu irmão. Porra, por isso que a Índia e o Paquistão tem bomba nuclear e mandaram o homem se fuder. Mas, ó, não, o que eu comentar é o seguinte, ó, tudo começa errado, mas bem errado, naquele episódio em que, sem mais nem menos, né, cara, na série clássica lá, no The Enterprise Incident, quando a frota estelar ordena que eles vão roubar o dispositivo. Cara, que porra de roteiro é esse, cara? Isso é Star Trek? Aonde que isso é Star Trek? Porra, aí já vem esse negócio de que, pô, então acho que foi assim, vamos esquecer esse episódio, porque, porra, né, sei lá. Aí por isso que acaba não fazendo sentido depois, né, porque, pô, os caras já tinham roubado lá, nunca mais falaram sobre isso, virou um tabu, sei lá o que que é isso, né, meu. É esquisito, resumindo, sei lá, deixa aqui. Ah. Bom, vamos mudar de assunto então, tem alguma coisa pra comentar aqui? Tinha notado uma parada aqui, gente. Ah, deixa eu... cara. Enquanto você procura aí, ó, eu... Sabe, o primeiro moleque que faz o Spock aí, ó, o primeiro garotinho aí, né, quando aparece a criança Spock, esse ator aí, ele participou, eu não sei quem ele era, mas ele participou do primeiro Querido Encolhi as Crianças. Nossa, não vou lembrar, né? Não, cara, eu vi isso. Só lembro do Rick Moranis, cara. Só lembro do Rick Moranis, que é o cara do Space, no Bolt. Ah, da USS Grissom, né? Aquela classe Obert, né? Ela apareceu em vários episódios da nova geração, cara. Inclusive, teve um que eu tava revendo um dia desses aí, que é aquele Hero Worship, que eu acho que é da quinta temporada, que aparece ela claramente, ou seja, quando tem que aparecer uma nave de ciências, aí eles trazem de volta. É um modelo bem legal, assim, cara. Bonito ela, né, cara? É, bonita, sim. O que eu queria comentar é que, assim, eu ia comentar sobre a Klingon tiazona gostosa, mas eu não vou falar dela. Vou falar que tem uma parte que eles falam, eles comentam que os Klingons já estão começando a negociar, já estão falando em tratado de paz com a Federação. Vocês pegaram esse diálogo? Então, isso aí é estranho, né? Porque a gente sabe que na série clássica houve um tratado forçado, mas houve, que é o Tratado de Organia, né? Tratado com os organianos lá, né? Que daí eles... só que meio que as pessoas se esqueceram... Sei lá, teve aquilo lá, só que também esqueceram depois, né? Porque naquele episódio, no Errand of Mercy, né? Da primeira temporada... Tanto é que eles não conseguem se atacar mais, né? Os organianos meio que proíbem, né? Eles não conseguem mais se atacar, né? A frota e os Klingons. Aí depois, com o tempo, a gente vê que isso, sei lá, né, meu? Esqueceram, né? Aí, enfim, tem essa linha aí de diálogo que você falou, Gil, que é pra estabelecer que esses Klingons querem voltar aos velhos tempos, vamos dizer, né? Nada de paz, né? Paz nada, né, meu? Dane-se. É, eu senti uma referência, não sei se isso tem a ver, talvez com a época que se passava o mundo também, porque já era uma época que se negociava ali, né, fim da Guerra Fria, já tava, a Guerra Fria tava fria já, na verdade, né? Pseudo inimigos, né? É. Sim, tem muito a ver sim, Gil, verdade isso aí. Portanto, A Terra Desconhecida também tem a ver com isso, né? Que é logo a Na Terra Desconhecida é explícito já. Já é uma referência clara, direta. Inclusive é muito bom por causa disso também, né? Tem esse contexto, essa alegoria, né? Uma alegoria direta com algo que estava acontecendo naquela época, né? E pra fechar o que eu anotei sobre os Klingons, assim, anotei não que você já tinha percebido, só fechando a notícia pra não esquecer. Se você analisar o Klingon, que deveria ser o puta arco inimigo aí da clássica, eles só são inimigos 100% do filme no A Procura de Spock. É, porque, não, na verdade também no quinto filme, né? Mas não, ele mas, é bem bosta. É, 100% assim, sabe? Só Klingon mesmo. Porque até no quinto filme você tem o irmão do Spock. Ah, não, peraí, você tá dizendo... Não, peraí, agora que eu entendi. Você quer dizer que eles permanecem como vilões do filme inteiro? Exato, isso. Vilões do filme inteiro e só eles. Porque no sexto filme, eles são colocados como vilões, mas na verdade tem toda uma trama ali por trás envolvendo outras raças. Sim, sim. Mas só Klingon mesmo é esse filme. É verdade, Gil, isso é verdade. Uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho bem legal no visual do filme, é que assim... O filme inteiro, ele foi rodado dentro dos estúdios da Paramount. Só no final, aquele final, já lá em Vulcano, que eles estão fazendo o ritual do Faltor Pan, né, pra reunificação da mente e corpo do Spock, ali eles filmaram numa faculdade, que eu esqueci onde é que é agora. E aí, lógico, acrescentaram matte painting e tal, que ficou bem legal, né? Mas o restante do filme, ele inteiro foi filmado na Paramount. E... E aí tem um lance muito bacana, que é o cenário, né, que, assim, os estúdios que eles usaram pra fazer o planeta, né, o planeta Gênesis, né. E aí, cara, é muito bacana, porque eles falam que tá entrando em colapso e tá tendo umas anomalias. A gente tem cenários, por exemplo, um que eu gosto muito, né, que é bem bonito, assim, fotografado, né, azulado e tal, quando mostra que tá nevando num lugar onde tem cactos, né. Então, é bem isso sempre me marca, que é a hora em que a Savik tá com o David junto com o Spock criança ali, o primeiro ator. Parece um churro gigante, né? É, isso mesmo. Não é estranho pra vocês uma criança vulcana ir pra um lugar... Porque eles caminharam bastante pra chegar até o Spock pequeno. Isso quer dizer que a criança vulcana teria caminhado bastante pra chegar num lugar muito frio. Não, e sem contar, e ele, Roberta, é vulcano. Isso, é isso que eu ia falar agora. Ele sendo vulcano, assim como a Savik, eles têm uma resistência ao frio muito pequena, né? Porque eles estão acostumados, sim, a altas temperaturas. É, tipo, colocar um um cardassiano, achar que um cardassiano vai procurar um lugar gelado. Tipo, não, sabe? Exatamente. Olha só, não tinha pensado... Caralho, a vida se desenvolver em vulcano, sendo aquela merda não tem oceano, cara. Sempre perguntei isso, cara. Não tem oceano aquela porra de planeta. Será que não tem reservas subterrâneas? Tem. Ah, é isso? É. Deve ser. Ué, isso nunca foi mostrado no... Não sei se no desenho animado, talvez, sei lá. Não, é... Bom, tinha no... Né, tem naquele livro que eu tenho lá do... Das raças, né? Mas aí não é canônico. Porque eu só considero... Vamos voltar pro time. Não é canônico. Tem um ouvinte que uma vez ele deixou um comentário mó legal, assim, meu, pra mim, se tem lá escrito Star Trek, pra mim é canônico, foda-se, pode ser livro, videogame, pode ser, sei lá, cara, brinquedo, pode ter uma notinha no caderno de um colega, pode ter um broche, sei lá, com Star Trek, é canônico, com o McCoy pegando o Kirk. Não, mas eu tô exagerando. Na verdade, ele falou assim que... Não, Star Trek XXX é canônico. Então. Mas não, na verdade, ele tinha dito assim, não, se, sei lá, foi licenciado pela Paramount, pra mim é cânone, né? Então, acho que essa visão de cânone, ela também é discutível. Mas isso aí é um outro papo, galera. A gente vai um dia falar mais sobre isso daí. Mas, ó, o que eu comento... É porque eu tô até dando umas olhadas numas cenas aqui. Se eu não comentar agora, eu esqueço. Aquela cena que o crew... Meu, tem umas cenas que são desnecessárias. Elas são legais, vai. Elas são divertidas. Mas, cara... Completamente desnecessário. Cara, o Cruz querendo lutar com um verme gigante lá, cara. Pra que aquilo, né, cara? Porra. É, filme pra trash, né? Pra liberar testosterona, né? É, não. Assim, do contexto... É que tá. Uma coisa interessante sobre... o que acontece? O Cruz e esses Klingons aqui, eles acabam estabelecendo os Klingons do século 24 depois, né? Aqueles Klingons mais burros, mais descerebrados, né, cara? Só, né? Aquela coisa exagerada de honra, glória, não sei o quê. É meio que começa aqui de verdade, né? Onde você tem isso exagerado, um pouco mais exagerado é aqui. E depois desanda o negócio, né? Então, algumas pessoas dizem que, na verdade, foi um desserviço aos Klingons, o Star Trek 3, entende? Porque estabeleceu que depois até exageraram essa questão, sabe? Eu entendo essas críticas até certo ponto, porque tirando um episódio ou outro em que eles tentam desconstruir essa imagem, que nem o Torelli comentou naquele da Enterprise, que é o Judgment, né? Tirando isso, cara, muitas vezes enche o saco esse exagero, né? Em que às vezes, até o Worf, né? O Worf Nova Geração tem horas que ele fica... Não, nem, assim, no, na Nova Geração e na DS9 tem hora que ele fica pedante nesse fanatismo religioso. Cara, o Worf tem cara que tá constipado constantemente, cara. Você tomou um laxante. Mas é foda, né? Ah, não, mas olha só, lembrei que ia comentar aqui. Esse verme gigante aí que o Cruz tá lutando aí, cara, um dos técnicos que tava operando essas porcarias aí é aquele cara que faz aquele punk no filme 4, né? Que o Spock no ônibus, vai, no metrô, né? Acho que é no metrô. Ele vai lá e dá ônibus, o... No ônibus, ele dá o toque neural nele assim. E ele cai. Eu pensei que tu ia dizer que esse verme gigante depois foi reaproveitado pro episódio de Voyager, daquele verme que grudou na Bilana. Nossa, não. Pô, se bobear, cara. Não, pior que não. Aquele lá parece uma barata gigante. Foi reaproveitando tudo, do jeito que eles reaproveitam tudo. Casco, pintam... Uma das coisas mais legais que tem de comentário desse filme, assim, de bastidores, é que no penúltimo dia de filmagem, olha só, no penúltimo, né, que esse filme ele foi filmado entre o dia 15 de agosto de 83 até, não lembro que dia, de outubro do mesmo ano, né, então foram 2 meses mais ou menos de filmagem, né. E no penúltimo dia de filmagens, cara, começou a pegar fogo o set do planeta Gênesis. né? E aí, cara, quem percebeu... Literalmente. Pegar fogo mesmo, de verdade, assim, sabe? E um dos que percebeu, não sei se foi o primeiro a perceber, sei lá, foi o William Shatner, cara. Ele tinha acabado de sair de uma cena, sei lá, ele tava já paramentado de Kirk, e ele viu aquilo acontecendo, assim, cara. Aí ele falando no livro... que ele, a primeira coisa que ele pensou não foi nem a segurança das pessoas, e porra nenhuma. A primeira coisa que ele pensou é porque... Vamos aproveitar e gravar. Não. Foi que ele pensou assim. É porque assim, nessa época, em 83 aí e tal, enquanto ele fazia esses filmes de Star Trek aí, ele tava filmando aquela série Carro Comando, né? TJ Hooker. Uhum. E o que acontece? No dia, enfim, o filme ia terminar, sei lá, ia chegar o último dia de filmagens do Search for Spock. Já no dia seguinte ia começar a nova temporada do TJ Hooker, né? Então ele ficou preocupado: meu, se essa porra pegar fogo, vai me atrasar as filmagens aqui. Eu não vou conseguir começar lá a tempo. Eu vou me fuder tanto aqui quanto lá. O que ele fez? Ele mesmo pegou uma mangueira, cara. Foi lá, deu uma de herói. Foi lá apagar fogo, cara. O Jet. Aê, cara. Herói em benefício próprio. Cara. Muito herói. William Shatner, parabéns. Aí é legal que o Harvey Bennett no DVD, nos comentários, né? Ele fala: isso foi bom pro marketing, porque nos jornais saiu lá, não, o Capitão Kirk ajudou a acabar com o fogo nos sets de filmagem do filme. Tá? Serviu de marketing pro bagulho, cara. Imagina a entrevista. Era o máximo que eu poderia fazer. Tá ligado? Assim. Cara. Você conhecia essa história, Ricardo? Não, cara. Surreal, eu tô imaginando, lá, que se ele não tivesse essa gravação no dia seguinte, ele provavelmente já fingir que não viu. Porra nenhuma, cara, ele ia correr, pegar o carro e ir embora e foda-se. Ele ia fingir que não viu pra poder ir embora, pra poder comer, tomar banho. Mas é engraçado, cara, porque ele fala que ele mesmo pega a mangueira, vai lá, tal, vestido de Kirk, aí logo em seguida começam a chegar, sei lá, bombeiro, pessoal lá, né, tal, e aí assumem o bagulho. Mas ele ficou mesmo lá apagando fogo lá, cara, olha isso. Né? E aí contam que a equipe já foi lá em seguida pra tentar reconstruir mais rápido possível pra conseguir filmar no dia seguinte. E realmente conseguiram, deram um jeito lá, fizeram a gambiarra. No dia seguinte as filmagens começaram normalmente e tal, não deu problema, cara. Bagulho, mas teve isso aí, cara. Uma história bem conhecida sobre os bastidores desse filme é essa, né? E é claro que no livro do Shatner ele conta essa história, dedica, né, vários parágrafos. O papo inteiro, né? Com mais detalhes, né? Só esqueceu da parte que ele fez, da motivação dele. Não, ele fala, é legal que ele é bem honesto, assim. Ele é meio... O Shatner, cara, ele tem um lado meio autodepreciativo, assim, que ele foi adquirindo com a idade, né? Então ele tira um sarro dele mesmo também, ele não é tão... Né? Ele já foi mais babaca mesmo há 30, 40 anos atrás, ele era mais, né? Hoje em dia... Agora ele é só babaquinha. Ele é babaquinha light, né? Cada vez. Porque hoje, né, ser babaca é sinônimo de William Shatner, é o contrário, né? Aí ele tem... ele tem que se diferenciar, né? Agora, tem uma coisa, eu gosto... O que esses filmes têm de bom pra mim é que eu acabo quase gostando do Kirk quando assisto os filmes. Putz, por quê, meu? Eu já sou da opinião que eu gosto só do Kirk da série, dos filmes. Eu acho tão meia boca o Kirk dos filmes, cara. Pois esse filme eu achei ele bem... Não, é legal, vai. Tô exagerando, mas assim... Eu prefiro o Kirk canastra dos filmes do que o Kirk da série clássica, velho. Ah, cara... Nossa, eu detesto, me irrita o Kirk da série. Ah, não, cara. Cada um tem uma opinião aí, mas eu acho que o Kirk de verdade é o da série, cara. Dos filmes é o William Shatner tentando ser um Kirk, sabe? Sem contar que lá ele era o Capitão Kirk. Aqui ele é o Almirante. Ou tá, que nem esse filme aqui, né, ele é um filme diferente, né? Onde a gente não tem a tripulação da Enterprise numa missão nem nada. Eles passam o filme inteiro roubando a Enterprise pra fazer uma outra coisa, né? Nem é uma história, né, dentro dos parâmetros normais. Oi, que fácil roubar a Enterprise, ainda bem que você comentou, hein? Nossa! Ai, caramba, ali foi, né? Só tem incompetente lá também naquele lugar, hein? Puta merda. Como é que faz pra abrir a porta? Deixa. Cadê o controle do portão? Ah, tá aqui. Pá, abriu. Tá, saiu. Comentar o travesti Ferengue, meio Ferengue, que fala igual o Yoda. Aliás, ele parece, cara, aquilo ali pra mim é um pré-Ferengue, cara, porque eu tenho uma certeza que o Ferengue, alguma coisa dali saiu, foi dar nos Ferengues. Ele parece a Liz Taylor do American Horror History, a última temporada. É, eu não assisti. Não sei se vocês viram aqui. É muito bizarro aquilo, cara. Que porra de espécie é aquela, alguém sabe? Ah, não lembro. Mas uma coisa que você falou tem a ver, cara, porque nos comentários do. Que tá. No DVD, assim, tem uma seção de comentários que é o Nimoy, o Harve Bennett, a Robin Curtis e o diretor de fotografia, que eu esqueci o nome, eles falando, né, enquanto você assiste o filme. E aí, na hora em que aparece esse ator, né, fazendo essa cena, né, desse alienígena esquisito aí lá com o McCoy, o Nimoy fala, não, a ideia era que fosse meio Yoda mesmo, um negócio, a gente se inspirou, um bagulho assim, eles falam, sabe? Yoda no sentido de falar ao contrário, falar meio, né? E depois ainda vem o Lando, né? O Lando do governo. O cara é igual o Lando, tá vestido igual o Lando, ele tá com azul e marrom. É legal o bigodão lá, Apollo Creed, assim, né, cara? Depois do almirante Richard Pryor, aí vem o segurança. O segurança Lando Carice, né? Almirante Richard Pryor foi foda. É verdade. Não, falando nisso, né, nesses coadjuvantes. E a presença da Ordenança Hand lá no começo. Só que ela é tão desprestigiada que nem deram nome pra ela, né? Tá lá escrito assim nos créditos: mulher na cafeteria. É. Lá. Triste, né, cara? E ela só levanta, olha a nave toda fodida e faz um não com a cabeça, tipo, putz, coitado, né? Sei lá. Rápido, né, o negócio. Ela faz a operadora de transportes no primeiro filme também, né, cara? E no Ira de Khan eu não lembro se ela aparece, aí depois ela aparece no 4, no 6, né? No 5 eu não lembro. Mas era só pra fazer essas pontas, né? Nem pra ter uma fala direito. Não, mas a gente comentou brevemente sobre o lance dela na série clássica, a saída e tal, naquele sessão 31 do The Conscience of the King, que aquele é o último episódio que ela participa na série clássica e tal. E, nossa, a história dela é meio trágica, cara. Puta merda. Aliás, eu esqueci de comentar lá naquele podcast que tava só eu e a Roberta, né? Não era isso? Isso. Eu esqueci de comentar. O motivo dela ter saído da série também tá relacionado porque dias antes dela ter realmente saído, ela foi estuprada lá dentro. Nossa! Caralho. Nossa! Putz, grilo. Foi estuprada lá dentro e ela morreu dizendo, eu não vou falar o nome da pessoa pra não... Sei lá, ela achou que ela não queria expor. Né? É a mentalidade daquela época. Nossa. Lá. Caralho, ela levou o segredo até o túmulo. Aí tem, se você for entrar em fóruns de discussão, tem uma galera que conhece mais sobre quem que trabalhava na parte técnica e tal, câmera, não sei o quê. Tem gente que já deve já chegar, deve saber quem que é, na verdade. Entendeu? Mas ela aconteceu isso, cara. Ela foi estuprada lá dentro dos sets da série clássica. Nossa, meu que Deus, absurdo, gente. Cara. É, escroto. Negócio escroto mesmo. Ela morreu ano passado, né? Sim, ano passado. Ela lançou biografia anos atrás, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, sei lá. Ela conta essas coisas assim. Cara, uma coisa que eu acabei de ver aqui, sabe aquele Klingon Maltz? Maltz. Mundo... Muito Maltz. Legal. É legal quando o Christopher Lloyd fala o nome dele, né? Maltz! Maltz. Esse é cara, meu. O Kirk também fala, né? É. Ah, no final, né? Boltz! Aí ele dá aquele comando com... Eu não vou tentar falar agora. Chucrutz! Eu já teve a coragem que eu não tive agora. A língua Klingon, ela foi criada pra TNG, não foi isso? Ah, puta, ainda bem que você falou que eu esqueci... Cara, se eu esquecesse de falar sobre isso nesse podcast, ia ser foda, cara. Bom, vamos lá. O que acontece? A língua Klingon... Deixa eu só falar uma coisa. Esse Klingon, o Maltz, é um ator chamado... John La Roquette, alguma coisa assim. Meu, eu tomei um Klingon, né? Bem Klingon, né? eu tomei um susto quando eu vi quem que era esse cara, porque eu assisto aquele Librarian, né? The Librarian lá. Sim. Meu, é o cara, o Jenkins, cara. Eu falei, caraca, velho, quantos anos faz isso? Cara, eu nem sei. Eu já ouvi falar dessa série, mas eu nunca vi. Eu vi quando eu tava internado no hospital, não tinha nada pra eu ver, porra. Boa lembrança que você tem do bagulho, né, cara? Mesmo vontade de voltar a ver. Vai que você, né, tem que cair de novo aí, sei lá. Mas o lance do que o Torelli falou, que, puta, muito importante, cara. A primeira, o desenvolvimento da língua Klingon ocorre nesse filme aqui, né? Porque qual que é a história da língua Klingon? O que acontece? Na série clássica ela não existia. Tem uma referência a ela no episódio dos Pingos lá, né? Aliás, né? Uma nota de rodapé, aparece os Pingos naquela cena do bar do filme aqui. Sim. Né? Sim, um fanservice bem feito, né? Aprenda, J.J. Abrams. Aprende, filho da puta. Filho da puta. Mas voltando, né? O que acontece? Naquele episódio dos Pingos da série clássica, naquela cena do bar lá que vai dar a briga, tem uma referência, o Klingon fala, metade do quadrante sabe que não sei o que, estão começando até a falar o Klingon, a língua Klingon. Mas isso é só, né, uma referência a isso, mas nunca foi mostrado lá. Aí no primeiro filme, né, no The Motion Picture, quando aparecem aqueles Klingons em que até um deles é o Mark Leonard que faz, né, aquela cena do começo em que o Viger ataca aquela nave Klingon e tal, eles estão falando em Klingon. Só que aquilo que foi usado ali foram só algumas palavras que o James Doohan criou. Pra uma gambiarra, né? Ele fez uma gambiarra, vou criar uma língua alienígena para essa cena aqui só, mas não vai ter um sentido, assim, ele não criou a língua, ele só botou lá, sabe, foneticamente funcionou. Aí, virou um copo de uísque, né, sem gelo. aí o que acontece, né, quando chegou pra esse filme aqui, o Harv Bennett, né, que é o produtor, ele chamou um cara chamado Mark Okrand, né, que ele é um linguista mesmo, e falou, cara, a gente quer desenvolver a língua Klingon, vai ter que ter muitas cenas com diálogos que a gente quer que seja em Klingon. Tem como você criar pra gente essa língua? Né? Aí o cara na hora concordou, porque ele era tracker. Ah, não, beleza. Deixa. Ele falou assim, meu, nunca na vida, poucas vezes na vida a gente fazem perguntas pra gente que não precisa pensar duas vezes pra responder. Né? Então, aí o cara, né, mó feliz, voltou pra casa, ela começou a desenvolver. Aí o que ele falou? Ele fez uma pesquisa, né? O que ele fez? Ele não chegou do nada. Ele foi ver o que já tinha sido feito, viu da referência, viu de novo lá que no primeiro filme o que tinha sido feito. Aí ele pensou, bom, eu vou ter que começar a partir daqui. Então ele começa a partir dos fonemas usados no primeiro filme. Ele pega e escreve aquilo e fala, bom, tem isso aqui. E os caras estão falando isso. Vamos ter, que dá pra criar a partir disso, cara? Então, isso que eu tô dizendo, tem no DVD, no DVD duplo, né? Do filme aí, do Search for Spock. Um dos extras é sobre ele falando, esse linguista, falando como que ele desenvolveu. Ele fala detalhadamente como ele desenvolveu. Ele fala como que ele pensou os verbos, como é que iam ser os fonemas, como é que ia ser a questão do sujeito, verbo, objeto. Cara, o cara, ele realmente criou uma língua detalhada pro filme. E aí, o cara teve a oportunidade de fazer o que o Tolkien fez, né, cara? Isso é maravilhoso. Pô, legal. E tudo foi fazendo sentido. Ele foi fazendo as coisas de forma que fizesse sentido. E ele fala que a interpretação do Christopher Lloyd deu um outro patamar, assim, que foi muito foda. Ele curtiu, assim, sabe? E eu falando mal aqui. E você metendo pau no cara, E agora as pessoas veem dicionários... O que eu sei, pô? E agora as pessoas veem dicionários em Klingon, dicionários Klingon, e me mandam fotos. Olha aqui, Roberta, teu próximo passo vai ser aprender Klingon. Não, gente. Não, tanto é que o famoso, né, o Kapla, né, que eu sempre uso no final do podcast, que a gente vê isso, acho que é o que as pessoas mais conhecem de Klingon, que é o mais repetido, primeira vez que é usado, no filme, é que o Krug fala numa cena, né? Até a pronúncia dele é até esquisita, porque com o tempo os outros personagens nas outras séries vão mudando um pouco a pronúncia, né? Vai ficando, né? Ele era de região diferente de Klingon. Deve ser. Ele era do sul. Roberto. E aí é legal, cara. Isso no filme é bacana porque também a gente tem um pouco de Vulcano no filme, né? Desde o filme anterior. Ah, ele também fez o Vulcano, né? Porque no Ira de Khan, quando é falado Vulcano, na verdade é uma gambiarra do caramba que fazem ali, né? O Vulcano foi com vodka. Que povo bêbado, né? Não, e ele conta, né, nos extras do DVD, ele conta que ele era chamado pra ficar do lado do diretor nas cenas, nas filmagens. Ele fala, pô, a cada tomada na cena, terminavam de filmar, sei lá, fim da tomada. Aí o Nimoy, sei lá, olhava pro cara do som, pro cara do, enfim, parte técnica, e em seguida, e aí? O Klingon ficou bom? Aí o cara, não, ficou legal, tal, né? E se ficasse muito discrepante, ele pedia pra dar uma acentuada de novo, tal. Então é bem interessante, cara. O cara realmente ele criou uma língua assim que funciona, é funcional pra. E parece esquisito mesmo, é uma coisa que soa alienígena, né? Essa galera que fala Klingon, eu acho muito doença. Quer dizer, não é doença, mas puta que pariu. Tipo assim, por exemplo, assim, porra, eu li muito Tolkien, né? Eu li Tolkien desde antes dessas porras desses filmes e tal, e eu. Há anos tentei aprender élfico, alguma das línguas élficas, né? Ai, aí não é doença. Aí é cool, né? Aí é cool. É doença, né? Sim, cara. Aí é a Liv Tyler que fala, né? Aí, não. Olha uma coisa da Liv Tyler, eu odeio esses filmes, né? Tô zoando. Eu vou esses filmes. Mas, cara, todo problema é que eu não tenho quem falar, cara. E é difícil você aprender, cara. Você não tem quem falar, sabe qual é? Falei, pô, se você vai aprender. Eu imagino que lá fora deve ter uma galera que aprende Klingon e se reúne pra conversar, faz festa, faz encontro semanal. Que é, porra, e não tem muita função, cara, tu aprender essa porra, não sei se você queira falar mal é de tipo alguém. É tipo aprender esperanto, pode... sabe? A única graça é você encher a cara de cerveja e ficar brindando em Klingon, cara, no máximo. Bater as canecas assim. Não, não, o pior que eu vi uma vez. Uma vez eu vi um programa na internet que tava fazendo uma entrevista com um cara em Klingon, a outra em élfico. E o cara fala assim, a única língua alien que eu conheço é a língua do P. Cara, não, mas sabe que usaram... O Comic Book Guy do Simpsons traduziu o Senhor dos Anéis pro Klingon. Foi o projeto final dele na faculdade, a monografia dele. É que aquele Comic Book Guy, ele sempre foi o estereótipo de todo tipo de nerd mais escroto que você pode imaginar, sim, né, cara? Muito, e muito antes dessa febre tomar o mundo. Sim, sim, sim, cara, poucos eram que entendiam, né? A gente entendia, né? A galera não entendia, cara. Mas, ó, não, eu lembrei de uma coisa que eu comecei a falar no começo e esqueci de completar, cara. Deixa eu falar, senão vou esquecer de novo. O lance do Spock, sete pessoas interpretaram o Spock. Esses quatro garotos, o Nimoy e o dublê do Nimoy e mais o cara que faz a voz do Spock naquelas horas que ele tá gritando lá em Gênesis, lá. Tem alguém gritando lá, né? Então, nesse filme tem toda essa galera aí pra interpretar o cara. Uma coisa interessante que conta no livro é que a primeira cena a ser escrita foi a última, né? A primeira que eles pensaram, puta, no final, eles sabiam, o que eles tinham de certeza? Que no final iam encontrar o Spock, sei lá, iam realmente ter o Spock vivo de novo, com as memórias e tal. Então essa certeza eles tinham. Então eles foram escrevendo o filme de trás pra frente, entende? Porque acabou sendo mais fácil, né? É, ia ficar meio chato o filme, a procura de Spock no final, não achamos Spock. É. Alguns diretores fazem isso. aquele filme. Como é que é o nome? Meu Deus. O Dia da Marmota, o Feitiço do Tempo. Ah, sim. O diretor sabia que o Bill Murray, ele é um cara que ele vai perdendo paciência em ser dirigido com o tempo, né? Então como é que ele começou o filme? Ele começou o filme dirigindo de trás pra frente. Pra que no começo ele estivesse feliz e no fim ele estivesse mal-humorado, entendeu? Ai, que demais! Caramba, certo. O cara ter que fazer em torno de uma limitação porque o ator fica puto fácil é foda, né, cara? Você vai descansando, vai perdendo saco pro trabalho, eu também tenho isso, eu não tenho, porra. Só uma curiosidade sobre esse negócio do Klingon. Eu li, não sei aonde, que o exército americano queria utilizar o Klingon como uma língua pra... Ai, como que fala? Como utilizaram a língua Navarro? Ah, pra códigos e espiões. Isso, e tal? Exato, é. Sério mesmo? O problema era achar um russo fã de Star Trek, né, velho? Isso, né? Você acha fã em qualquer lugar, cara. Tomar no cu. É, ia dar merda. Ô, pessoal, outra coisa que é bem comentado sobre esse filme na parte dos bastidores é como foi filmada essa cena em que o Kirk ouve a notícia, né, que o David morreu, né? Porque, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou do time que gosta dessa coisa do Kirk tropeçar e cair no chão, cair do lado da cadeira, assim, né? Eu acho legal, né? E tem um lance, né? Porque como é que eles fizeram isso? O que acontece é o seguinte, o Nimoy chegou no Shatner e deu liberdade pra ele, né? Talvez por isso que muita gente não gosta. Deu liberdade pra ele. Falou assim, meu, faz o que você achar melhor, porque você conhece o personagem, a dor dele, como é que vai se sentir essa dor da perda do filho, o cacete e tal. Aí o Shatner, tal, foi lá. Eles ensaiaram. Quando eles ensaiaram, por acidente, o Shatner tropeçou e caiu, entendeu? Aí nessa dele ter tropeçado e ter caído, ele continuou, sabe, interpretando, ele não parou, né? Aí nisso, os caras olharam, pô, legal, ficou legal, cara. O Shatner também achou legal. Aí eles ensaiaram fizeram outras, aí começaram a gravar várias tomadas até chegarem no que eles consideraram ideal, mas partiu disso daí, entendeu? De um acidente, foi tipo uma por acaso, assim, sabe? Eu não sei se vocês curtem, assim, eu gosto, cara, dessa parada. Eu gosto. Tudo com o Shatner é ridículo, cara. Ridículo. Então é engraçado. Pô, mas engraçado. Eu vejo assim, ó. Eu vejo tipo um cara falível, né? Que fica na hora, tipo, fica ridículo. Não, ridículo até no bom sentido, eu digo. Tipo, ele é apenas um ser humano, cara. Caiu, sim, sim, que nem um bosta. Caiu. É disso que tá falando mesmo. Também tá falando disso. É aquele negócio que eu falei, cara. Eu, assim, outro dia eu tava pensando, quem da tripulação original é o melhor ator, né? Pessoal, eu imagino que a maioria cai pro Nimoy, né? Mas, cara, eu acho o DeForest Kelly um puta ator, meu irmão. É, mas eu também acho que ele é um puta ator, só que... Eu acho que nesse filme ele rouba a cena, cara, porque até porque não tem o Nimoy, né? O Nimoy só aparece no fim, né? Se bem que nesse filme aqui ele tá mais caricato, o Kelly, né, cara? Ele tá mas mais... ele é o melhor ator do filme, cara. Não tem ninguém melhor que ele. É, sem o Nimoy, realmente, aí fica difícil, né? Mas eu acho que o Nimoy é melhor porque ele também sabe trabalhar melhor sutileza. Não, cara, é o Walter Koenig. Puta, nossa, que porcaria. Né? É a Enterprise, né? A Enterprise tá muito bem. A nave... Né? Ah, a gente tem que comentar, né, cara? Isso a gente não pode deixar de comentar. É, depois de tanto tempo, né? Desde o episódio Journey to Babel, quem retorna nesse filme é o Sarek, né, cara? Temos o Sarek de volta, né? Grande Sarek. Isso é muito legal. Cara, eu tô vendo aqui isso agora, cara, porque você me incomodou que ele tem prática. O Leonard Hörensson, né? Hã? Hörensson. O ator, o Leonard Hörensson, não sei o nome dele. Quem? Quem que é isso? O ator que faz o Sarek. Não, é Mark Leonard. Mark Leonard. Ah, não, porque o nome verdadeiro dele é Leonard Hörensson. Porra, eu não sabia disso, hein? Olha aí. Porra. É, porque é como todo ator judeu, quase todos eles mudavam o nome, judeu e italiano. Pra não ficar muito, tipo, aqueles negócios... Tinha uns nomes bem... Como é que era? O nome do Michael Douglas é um nome muito judaico, cara, muito judaico. Ele não se chama o Kirk Douglas. É bacana, ele voltando, uma coisa que eu queria comentar sobre esse filme é que ele é um filme que ele traz muita coisa do cânone, muita coisa de fanservice, ele traz muita coisa que relembra de episódios da série clássica, né? Você tem referências diretas a Mock Time, Journey to Babel, né? Até, por exemplo, esse lance da autodestruição da Enterprise, quando juntam os três lá nesse filme, né? Que daí é o Chekhov, o Scott e o Kirk para ativar a autodestruição. Na série clássica isso tinha acontecido, mas era o Scott, o Kirk e o Spock, né, naquele episódio Let That Be Your Last Battlefield, né, que na época parece até que os comandos de autodestruição são similares, ou até os mesmos, eu teria que ver aí, né. Mas, enfim, são referências diretas, assim, que você tem nesse filme a várias coisas, né? É meu episódio preferido da série clássica. Não, você tá de sacanagem, sério mesmo? Eu tô falando sério, cara. Você não acha chato, não? Eu adoro esse episódio. Cara, eu acho um episódio maravilhoso, cara. Assim, ele chega a irritar da obviedade de você ver que eles estão falando sobre a questão dos direitos civis nos Estados Unidos e coisa e tal, mas ele é muito bom, cara. Cara, eu sempre achei esse episódio tão ruinzinho, assim, tão... Sério? Eu sempre achei ele, tipo, mensagem barata, assim, nossa, que óbvio, sabe? Não queria estragar aí a seriedade da conversa, mas toda vez que eu vejo a cena no filme, eu penso em batalha naval, tá ligado? Qual? Porque eles estão falando um código e eles afundam uma nave, né, velho? Eu sempre penso em batalha naval na hora, não sei porquê. Mas então, a gente tem essa coisa de trazer os vulcanos de volta e aprofundar um pouco neles. Mesmo os Klingons, né, você meio que dá uma, né, já desenvolve um pouco mais eles, né, e tal. Ou pelo menos eles têm essa coisa de estar no filme inteiro, né. Um monte de coisas nesse filme ele faz essa coisa de prestar referência, né. Eu acho que a partir daqui... Você vê que é engraçado, né, esse filme é assim, aí o próximo, né, que é o quarto filme... Ele já é, tipo, né, ele não tem nada dessa, sei lá, mostrar naves, é nada, é uma história de viagem no tempo que se passa nos anos 80, né. Então, pelo que consta o Nimoy falando, foi uma decisão mesmo também que eles pensaram, quer saber, no filme anterior a gente teve muita coisa, sabe, de morte, é uma história pesada, né, eles viajando no espaço, tal, naves, vamos fazer um filme, o próximo vai ser mais simples, uma comédia mesmo, algo pra descontrair, né. Pra se livrar um pouco do peso dos dois filmes anteriores, de esse peso de morte, essa coisa toda, né? Então, pelo menos os caras, sei lá, não tentaram repetir a mesma história que nem vem acontecendo, né? Faz tempo que esses filmes estão toda hora repetindo a história do filme anterior, parece, né? Então, nessa época tinha mesmo uma pegada criativa, né? Você pode até achar que não é tão bom, sei lá, mas Eles tentavam fazer coisas diferentes aí. Exatamente, era diferente, né, cara? Quero não fazer o mesmo filme 3 vezes, né? É. Não, e é legal, né? Porque uma coisa que é dita também, né, que se comenta bastante, é que acidentalmente criaram uma trilogia, né, cara? Isso aí é uma trilogia. Você tem lá o 2, o 3 e o 4, vamos dizer que é a trilogia Gênesis, né? A gente pode chamar assim, talvez, né? Então é bacana, cara. É uma história que você pode mostrar pra qualquer pessoa e é divertido, né, meu? Acho que... Ah, é, claro, porra. A porra da nave que eles usam é a nave desse filme, né? Não é isso? É. No quarto filme, eles ficam o filme inteiro com uma nave Klingon, que é a Bird of Prey, né, cara? Brother, minha memória é uma merda, cara. Eu vi o filme da baleia, deve ter menos de um mês, eu não tinha me ligado nisso. Você ia falar alguma coisa da doca espacial, Gil? Ah, eu ia falar que é a partir desse filme que aparece a doca espacial, né? Não, putz, ainda bem, que formato aí, ainda bem que você lembrou, Gil, porque quando eu tava falando do que foram feitos de naves e coisas novas, né? Uma delas que é muito importante e muito bem feito, cara, visual fodido, é essa doca espacial, né, meu? É muito foda, né, cara? É animal, cara, e assim, claro, né, a miniatura, né, dela, que foi construída, ela é até menor, do mesmo tamanho da Enterprise, né, e tem todo o truco de câmera, mas assim, você vê no filme a grandiosidade, entendeu? Que ela aparenta ter em relação à Enterprise é um absurdo, assim, eu acho muito legal. Eu fiquei pensando enquanto assistia, falei assim, ué, a Uhura ficou na doca espacial, como é que ela foi aparecer lá no 4? Por que que ela ficou na doca espacial? Porque ela foi na nave do Sarek, velho. Foi ela que abriu? Não, é verdade. Ela voltou com o Sarek, né? Isso. Qual foi a desculpa pro Sarek levar a Uhura com ele, né, cara? Eles ficam perguntando isso aí, hein? Minha mulher humana atual tá muito velha, né? Vou levar uma outra humana aqui comigo. Sarek é chegado numa humana. É, não. O Sarek gosta das humanas. Isso aí todo mundo sabe, né? Tanto é que no episódio da Nova Geração, lá, quando aparece... O Sarek, ele é casado com outra mulher humana, né? Porque chegado numa orelha redonda. É, elas vão morrendo e ele vai trocando, né? Mas, ó, o que eu ia comentar... Mas vai como protegida, né, da embaixada, né? Tipo, pacote da... Pô, porque ela pegou um velho tarado. Os caras lá pra nave, pra Enterprise, né? Ameaçou o moleque lá no armário. Ela ia presa, verdade. É. Ela foi fugida, então, com o Sarek, filho. É, o Sarek deve ter falado, não, ela tá comigo aqui, tranquilo. O Sarek é um velho tarado, né? Prefere as mais novas, né? Porque as humanas vivem menos que as vulcanas. É, então, é fogo, né, cara? Mesmo a humana mais velha vai ser mais nova pra ele sempre, né? Então, o que eu ia comentar é o seguinte, o lance da doca espacial, ela foi usada depois tanto nos filmes, né, esses filmes aí da série clássica, e depois na Nova Geração, tudo, cara, todos esses modelos que aparecem nesse filme aqui, cara, eles são reutilizados depois tranquilo, assim, os caras sabiam, pelo menos o bom disso é que tinha aquela unidade, né, senso estético de unidade, né, da Federação, dos Klingons, enfim, de todo mundo, né, não só porque os caras, né, pensavam nisso, mas também porque era mais barato, né, então... Até porque são as naves, acho que as estações também elas são classes, né? Que nem tipo, o Titanic tinha 3 outros irmãos iguais a ele. Ah, ou sim. 2, não me lembro. Faz todo sentido. É, tanto é que a Excelsior já é tipo a classe Excelsior, né? Sim, sim. Aí ela tem uma classe, né? É, aí ela tem outros nomes, né? Enterprise B também, que é da classe Excelsior. Isso, a Enterprise B da classe Excelsior. Mas com algumas modificações, né? A gente até comentou sobre isso no podcast Generations, né? Isso. Pessoal, meio que rumando assim pra gente chegar num desfecho, eu tava pensando pra gente fazer mais ou menos que nem a gente conversou no podcast do Generations. Vamos falar, por exemplo, as coisas que a gente mais gostou, assim, sei lá, qual que é a cena que você mais gostou, ou sequência, e aquela que você mais detestou, né? Qual que você acha muito bom e qual que é aquela que você fala assim, né? Sei lá, né? Então, começando aí com a Roberta. Você, Roberta. Tá, não é que eu mais detestei, tá? Mas assim, a que eu achei mais esquisita foi esse lance da... Primeiro eu vou explicar bem direitinho, tá? Pra não ser defenestrada pelos coleguinhas. Pelo menos virtualmente, enfim. É bonita a cena, é legal de ver. mas ele não faz sentido, tá? A cena da fuga, tipo assim, tá, uma nave vai lá e morre no meio do caminho da fuga e aí ninguém mais vai correr atrás da Enterprise, tá? Não faz sentido pra mim. Não comprei nenhuma história relativa a isso. Tá, então pra mim essa foi uma das cenas que menos fez sentido no filme. Você deu aquela rolada de olhos, assim, né? Puta, né? Na verdade deve ter mais, só que agora tu me pegaste de surpresa e provavelmente quando os meninos começarem a falar, é mesmo, muito pior essa, agora já era. E a que eu mais gostei foi a cena final, achei fofíssima. Fofíssima, muito bom, adjetivo muito adequado. Legal, legal. E você, Ricardo? E você, cara? O que você acha? Putz, cara. Ah, passo, depois eu respondo. Tô pensando. Então, Torelli, falei. Ah, cara, como eu já tinha dito, a cena que eu mais gostei também é que eu achei mais escrota, que é a do videotape. O videotape? Porque assim, o que acontece? Ele já tava sacando que o McCoy tava meio bilolo das ideias, né? Aí o Sarek falou pra ele, não, ele passou isso pra alguém. Passou o fantasma dele pra alguém. Ah, pô, o que ele vai fazer, porra? Foi pro McCoy, o cara tá esquisitão, tá. Eu achei ele todo a soturno no quarto dos aposentos do Spock, só pode ser ele, porra. Então essa é a cena mais idiota, mais desnecessária do filme e ao mesmo tempo a mais engraçada, porque foi dando a cena maravilhosa do Spaceball. É, pior que recentemente eu assisti de novo Spaceballs, cara, é verdade, né, cara? Deve ser uma paródia isso aí. Sim. E Gil, fala aí, Gil, cara. Ó, a cena que eu mais gostei e que eu menos gostei, né? É. Ó, a que eu mais gostei, até eu acho que eu vou até ser mais poético do que tentaram fazer no filme, não sei, tá? Olha aí. Mas, por exemplo, a cena em que o David morre e o Kirk cai lá, né, vai sentar na cadeira e não senta, e ele fala, puta, seu Klingon desgraçado, você matou meu filho e tal. Aquela cena eu acho... Qual que é a parte foda? Não a atuação do Shatner, porque o filho dele morreu. E sim, como funciona um líder. O cara é capitão de uma nave, o cara tem que tomar a decisão, o cara tem que resolver o B.O. O cara tem que resolver o B.O., ele não tem tempo pra sentir o impacto sentimental. Ele tem que resolver o B.O., depois ele sente o impacto, sacou? Uhum. Tipo assim, pai de família, chefe de departamento, sacou? Líder de nação, capitão de polícia, pô, você tá com problemas, tem que resolver o B.O., cara. Tipo, matou seu filho, entendeu? Só que você tá numa situação que pode morrer todo mundo até aquilo que você se fudeu, perdeu o filho pra conseguir resgatar com teu amigo. Você pode ver que ele vai, ele se agacha, ele não aceita, eu acho que alguém vai encostar nele, ele meio que empurra, ele segura o braço, não lembro. Aí ele vira, e você já olha pra cara dele assim, ó, eu tenho certeza que o William Shatner não pensou nisso, mas é a impressão que passa, por isso que eu vou ser mais poético, né? Você olha pra cara dele e fala assim, puta, olha lá, o cara enterrou o que ele tá sentindo porque ele precisa resolver o problema. Então acho essa cena foda. Acho muito, muito, muito emblemático, assim, a função e a presença do líder, tá? Entendi. Isso quer dizer assim, o cara soube se recompor rápido e tomar a decisão rápida. É, porque ele tem que resolver. Se ele se entrega, quem é que vai resolver? Entendeu? É tipo, vou pegar um caso meio besta, vai, semifinal, né? Com a Alemanha lá. Porra, mano, tá uma merda. Aí o capitão, o cara que você espera que vai botar você pra cima, tá chorando que nem uma criança. Aí ferrou o barco, a nave vai explodir. Você entendeu? Tipo, estourou lá quando explodiram as Torres Gêmeas. Se os comandantes dos bombeiros lá, a galera da polícia, não fosse correr atrás pra tentar resolver, não tinha salvado tantas vidas como eles conseguiram até salvar. Não sei, essa é a minha opinião. Então você vê, eu não acho que em nenhum momento o Shatner deve ter pensado nisso. Ele só seguiu o roteiro. O roteirista pensou. Mas o Kirk, ele tá abalado, ele para, respira, levanta, e o semblante dele já fala assim, puta, eu já sei como resolver. E aí você vê que ele já começa a embarcar numa outra, entendeu? Aí ele é legal. É legal que daí ele, né, já tenta enganar já pra fazer autodestruição, né? E aí consegue. É porque aquilo, eu não sei se vocês pensam nisso, mas o líder, ele tem que resolver. Ele não tem que se preocupar com o problema, ele tem que se preocupar com a solução. Porque ele tá numa posição de líder exatamente por ter a facilidade de resolver problema. Eu entendo dessa forma, tá? Quer dizer, se você não vai pôr pra líder. Não vai pôr o cara pra ser capitão de uma nave se o cara não tem a capacidade e a agilidade de se virar nos 30 quando ele tem um problema, sacou? Então você viu, esse capitão dias... você coloca na USS Grissom. É. E pode ver como é que o capitão da Enterprise B era um merda. Quando estourou o Chabu, ele ficava olhando pro Kirk, me ajuda, pelo amor de Deus, não sei o que fazer, tá ligado? Aquele cara não era preparado pra isso. Não era preparado, entendeu? Pra nada, né? É, e é por isso que eu acho o Picard e o Sisko tão fodas, assim. Sim. Todos os capitães assim eu acho foda, assim, mas alguns em níveis absurdos. Cara, o Picard Kirk, e o Sisko, entendeu? Todo mundo foi condescendente com ele e o cara só faz cagado e dá sorte, se safa. Só isso, cara. É porque ele ficou feliz quando ele morreu, cara. Ele não se vira nos 30, né? Deu merda, ele resolve, sacou? O problema é que quando dá merda, você não resolve, por pior que você seja. Se você consegue resolver, filho, quem conta a história é o vencedor, né, meu? Sim, ele, ou seja, ele deu sorte pra caralho na carteira, cara. Ele é cagado, né? O Kirk não nasceu com a bunda virada pra lua, não. Ele nasceu com o quadrante alfa inteiro dentro da bunda dele. Devia ser o campeão de poker da federação. Aí a cena que eu menos gosto é até a que o Peter citou, que... é aquela do videotape que, meu, puta, eu fico inconformado que ele tá assistindo o mesmo filme que você acabou de assistir praticamente, né, que é a Ilha de Khan. E ele, puta, acelera pra cá, porra, mas é o filme, cara, não existe câmera alguma, nenhum lugar, câmera de segurança que vai filmar certinho cada take aqui, ó, cada posição cara, na cara do cidadão. Não, cara, mas o mais bizarro de todos em relação a essa parada dos caras pararem pra assistir... é aquele The Menagerie da série clássica. Eu adoro aquele episódio duplo. Mas os caras, eles literalmente sentam, fazem um cineminha pra assistir Star Trek. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Cara, eu não lembro. Ah, Roberto deve lembrar que tá fazendo a maratona. Faz pouco tempo que eu assisti aquela bosta. Não, porra. Oh, aí é polêmico, hein? Polêmico. Não, eu gosto muito. Tá muito calmo o programa até agora. Ai, cara. Mas eu gosto muito daquele episódio duplo. Mas, cara, literalmente os caras sentam. Vamos assistir Star Trek? Vamos. Aí você vê eles assistindo Star Trek, né? Então nesse caso aqui é bem menor, em menor grau do que aquele lá, né? Que lá é nível extremo, né? Dos caras botarem um VHS e assistir o bagulho, né, cara? Aí as pessoas dizem, tá, tudo bem, eu já tô convencido. Não, não, mas só mais um pouquinho. Deixa eu só mostrar mais uma coisinha pra vocês, porra. Sério. Vamos ver outro episódio, esse aqui, ó. Oh, peraí, agora é o parece vídeo das minhas férias. Pera aí, as fotos das minhas férias aqui, ó. Aqui eu estava na praia. Aqui é eu, não sei aonde. Aqui é eu, ah, se foder, meu. É bem... Mas o... Então, Gil, então essa aí seria a sua cena, a sua... a que você menos gosta, então. É, porque, puta, eu me sinto idiota vendo aquela cena assim, O pior é que com todos os trejeitos de um VHS, né, fazia aquele negócio na tela, assim. Cara, Eu me sinto meio idiota quando eu vi aquela cena também. É foda, né, cara? Quem que tava faltando que escapou aí? Ô, o Ricardo. Vai escapar não, cara. Fala aí. Ah, o Torelli também escapou, tô de olho. Não, o Torelli falou. Já falei. O Torelli foi foda porque ele falou que aquele odeia e aquele ama ao mesmo tempo. É um negócio quântico, assim. Ah, tá, consegue... então foi o Ricardo que falou o negócio quântico. Foi o Ricardo que pediu pra ficar por último, tá? Então, não, agora a cena que eu mais gostei, assim, que ela é bonita visualmente e tal, te dá aquela puta sensação. Assim, meu Deus, não vá, não se vá. É a Enterprise sendo destruída, cara. Puta, é uma cena muito bonita, toda a parte de arte. Você vendo a nave sendo destruída, tudo. Ah, eu tô meio... acostumado que eu nem ligo mais, Ricardo. O meio casco sendo destruído. Não, é que é a primeira vez que a gente vê a Enterprise sendo destruída, né? Cara, isso é. As outras a gente reconta, né? Isso é verdade, cara. É muito bonito mesmo. Bem lembrado isso daí, cara. Tudo. O diálogo é muito bem escrito, porque é bom lembrar, né? Quando o Kirk fala assim, tipo, meu Deus, Magro, o que foi que eu fiz, né? Aí o McCoy diz. O que você sempre faz, transformar a morte numa oportunidade de viver. Alguma coisa assim. Né? Ai, é demais, é verdade, que diálogo. É. Então é bem feio, cara, é tocante. É, assim, uma explosão dentro do contexto, né, cara? Não explodiu por explodir, você bora sair por todo mundo, né? Michael Bay, J.J. Abrams, explosão pra tudo lá. Não, há um porquê de explodir a nave, né? Não, um peso nisso. Não, e sem contar que é a primeira vez, é uma ousadia. Então, quer dizer, nesse filme você tem coisas ousadas, né? Sendo colocadas. Sabe, matar o David também foi uma coisa que eles colocaram, né? Que, porra, mataram um cara, né, meu? Personagem, filho do Kirk, né? Muito, muito bem feito. Introduziram um trauma na cabeça do Kirk, assim, transformaram o Kirk num cara mais mortal ainda, né? Já tinha sido feito isso no filme anterior. Cara, mas, posso fazer uma pergunta que eu lembrei agora, desculpa. Manda. É a saga Klingon, a Maclet, né? Não, não, essa aqui é Daktar. Ah, ela estreia aqui. Sim, é isso? É isso que eu ia perguntar. Tá, essa faca que o Klingon pega pra matar o David, ela estreia aqui, que chama Daktar. Só que esse nome, Daktar, ele só é dado naquele episódio duplo da nova geração chamado Birthright, que é da sexta temporada. Né? O nome pra ela só foi dado lá. Mas o modelo, enfim, o prop, estreia aqui mesmo. Então uma porrada de coisa sobre os Klingons é estabelecida nesse filme. É, exatamente, é isso que eu tinha até falado também sobre o lance, não só caracterização. Não só a caracterização da personalidade deles, né, essa coisa meio estúpida deles, meio agressivo demais, tanto isso quanto também esses props, né, cara. É, mesmo o uniforme já tinha sido feito pro Motion Picture, mas aqui eles deram uma acrescentada, colocaram mais detalhes, né. Aquela então, capa por cima, né. Também, é, isso. É. O coldre, né, pra colocar o phaser deles, né, o disruptor, né. Então tem esses detalhes legais, né. Então, Ricardo, continuando aí, você tava falando? Ah, então, essa é a parte que eu gosto, que eu mais gosto. Agora, a parte que eu não gosto é uma cena que eu acho meio esquisita, daquela toda aquela ritualística do... em Vulcano, né? Aquele vulcano pirata, aquele vulcano chinês lá, tocando bongo lá. É, mas isso aí é referência, isso aí é referência ao Amok Time, né, cara? É o Jet Li, né, velho? O Jet Li. E outra é as vulcanas virgens quase que parecem num lençol transparente. Eu fico assim, Baby doll, né, velho? Eu falei assim, porra, que é esse negócio que tá aí no meio dessa civilização, mas... Só porque o filme eu deixei quieto, mas eu não acho uma... São todos sacrifícios, né? São todos sacrifícios. Não, mas sabe uma coisa que eu gostei? Não, eu particularmente gostei de tudo, mas eu também achei esquisitinho isso daí. Parece que é tipo as virgens no sacrifício, né? Uma coisa meio então, Conan, né? Mas assim, uma coisa que eu achei legal de visual, de caracterização, é porque nas séries do século 24, mesmo na Enterprise, no 22... Porra, quando fala em Vulcano, é todo mundo com cabelinho igual ao do Spock. Parece que é um padrão da raça inteira. Nesse filme, não é um padrão de todo mundo, né, cara? É legal que mostra o Vulcano careca, Vulcano um visual diferente. As mulheres vulcanas têm cabelo comprido ou cabelo um pouco curto, ou sei lá, né? Então eu achei legal que a diversidade, né, mostra um Vulcano oriental. Então a diversidade maior, né, étnica também, dentro dos Vulcanos. Isso aí. Mas isso é o corte do guitar, né? O primeiro Vulcano, eu pensei nisso. Mas a porra da Sarek, da Savik, eu acho que você não é aquela porra. ela usa aquele cabelo de poodle. Mas é a primeira vez que aparece um Vulcano não caucasiano. Sim, na série clássica você tinha vulcanos até mais um pouco, pele um pouco mais morena, sei lá, vamos dizer que é um branco com a tonalidade um pouco mais escura, mas... Porque depois com o tempo acho que uma aparece meio esverdeada, né? Você não tem essa impressão. Aí é mais o Romulano, né, que fica com esse tom mais esverdeado. Porque eles têm sangue verde, né, então assim, deduz que a pele, em vez de ser rosada, tem que ser meio esverdeada, né? É, o certo mesmo, né, que não é feito de uma maneira muito realista, mas o certo era que fosse bem esverdeado, que nem quando os Romulanos, eles fazem um esforço, né? Pelo menos a partir da nova geração, há um esforço de torná-los mais esverdeados. Agora, é que os vulcanos, os Romulanos não tomam sol, aí não dá pra esconder o verde. Tá, então deixa eu dizer o que pra mim eu considero o melhor e o pior, vamos dizer, né? O pior, cara, quando eu lembro de coisa ruim desse filme, a primeira coisa que me vem na maior parte das vezes é essa caracterização dos Klingons no sentido de eles serem apenas tipo os mauzões porque sim, né? Que eu acho que poderia ter tido um contexto político aí, alguma coisa melhor nas motivações deles, apesar de eu adorar a interpretação do Christopher Lloyd, tem cenas legais, o cacete. Mas eu vejo isso como uma fraqueza, o filme poderia ter sido melhor se não fosse isso, eu vejo, né? E outra coisa que eu já comentei também, que eu acho, cara, inaceitável, eu acho amador o negócio. Que é quando mostra o McCoy com voz do Nimoy. Pra tentar te enganar de um jeito, né, imbecil, eu acho, sabe? O Kirk entra no quarto lá, ouve a voz do Nimoy, aí tá lá nas sombras, você tá vendo que é o McCoy e que... Porra, cara, tem criança aqui, né, meu? O Chico Xavier ali, velho. Então, esse é o tipo de coisa que me dá uma irritada, assim, né? Mas eu concordo com a Roberta também que é uma fraqueza essa fuga muito fácil ali, né, eles conseguirem... sequestrar a nave, né? Mas ao mesmo tempo, pelo menos, eu vejo que eles tentaram compensar com cenas boas de humor. E tem um clima de aventura, a trilha sonora ajuda, né? Tem tudo isso, né? O filme é bem montadinho, assim, né? Ah, outro... Enfim, lembrei agora também, falando de trilha sonora, né? James Horner faz a trilha sonora, né? E a gente sabe que depois ele fez outros filmes de Star Trek. Ele até ganhou o Oscar por Titanic, né? E ele morreu ano passado também, né? O James Horner, né? E é muito, cara, a trilha dele aqui é muito boa, cara. Muito boa mesmo, assim. É, mas só pela trilha do Titanic ele já foi pro inferno das músicas de Natal. Não, mas ali é a Celine Dion, porra. Não é culpa dele. Ah, tá bem. Será que ele não tem o dedo? Se ele tiver o dedo na música da Celine Dion, ele foi pro inferno dos criadores de música de Natal. Pô, será, hein, cara? Vamos pesquisar isso, hein? Mas enfim, trilha sonora muito boa, cara. Tem muita coisa legal. E assim, a melhor cena, eu acho... Bom, eu adoro essa cena da destruição da nave também, cara. Não tem como... Puta, é muito bem feito, cara. Tudo é muito bem feito, assim. Tanto tecnicamente, lógico... É coisa daquela época, né? Matte painting, modelo e tal. Mas é muito bem feito dentro do que se fazia naquela época, cara. Muito legal. Tanto é que os responsáveis pelos efeitos especiais é a ILM, né? A Industrial Light and Magic, né? Então, é coisa de primeira em 84, né? Mas assim, se eu for pensar emocionalmente e tal... tudo, cara. Eu acho que minha cena favorita é a última lá, sabe? Toda aquela sequência em Vulcano, o ritual em si, o jeito que foi filmado... Sabe, tipo, é legal que é tudo contado com imagens, muita coisa, né? A maioria ali é contado com imagens, poucos diálogos, coisa de interpretação, câmera dando close. Porra, muito bacana, terminou de um jeito assim, tipo, lá pra cima, né? Porque quando a última cena mostra lá de longe, né? O landscape lá longe, aí vem aquele lettering dizendo "And the adventure continues", né? E a aventura continua, né? Porra, o filme termina lá pra cima, assim, cara. Eu acho bem legal, e a trilha sonora sobe, assim, porra, é mó legal, cara. Então, eu coloco esse trecho final aí como que eu mais gosto. Encerrar aí o podcast de hoje, foi uma conversa muito bacana, bem legal falar sobre esse filme. Então eu vou me despedir de cada um de vocês aí, tá? Começando aí com o Torelli. Fala, Torelli, aproveita e dá o seu recado aí, cara. Cara, curtam minha página Figura de Ódio. Essa semana agora eu vou começar a vender camiseta, então comprem, que a camiseta ficou bem feita. Pô, cara, que legal. De alta qualidade, botar uma loja virtual pra vender, dê uma olhada lá. Porra, que legal, cara, quero ver isso aí sim. Tem camiseta do Bilica ou não? Não, eu só fiz do Moacir, cara. Cara, pra cacete fazer camisa, cara. À medida que eu vender mais, eu vou fazendo novas camisas, novos modelos. Moacir é um cara... Só ver se eu lembro do personagem. É aquele astronauta que... É o Painalta, na verdade. Ele não é um astronauta, porque ele é brasileiro. Peraí, explica aí pra galera, quem não conhece. Fala aí. Ah, cara, é o quadrinho que eu faço lá, cara. São um grupo de super-heróis ultranacionalista brasileiros. Um super-heróis estatal no Brasil, em que o Enéas ganhou as eleições em 1989. E o Brasil é um Brasil extremamente fechado, estatal, todo mundo usa computador cobra, anda de gurgel, veste Vulcabras. Eles são os heróis que protegem o Brasil, né? É o Cachorro Vinagre, que é o líder, que é uma cópia descarada do Wolverine e do Fera, com a roupa meio do Capitão América. O pai Cipriano dos Eguns, que é o pai de santo, que seria a cópia descarada do Doutor Estranho. O Moacir, que é a mistura de tudo, o motoqueiro fantasma, tocha humana, que é o ser espectral, né, o fantasma. O Concreto Armado, que é um playboy, filho de dono de construtora, herdeiro de construtora, que seria o Batman. E o Bilica, que é o alienígena, que é o mascote do grupo, que é a visão de fora, né? Que é o cara que tenta entender o Brasil. Que é viciado em crack, né? Viciado em crack. Ele veio pra Terra em busca do conhecimento, mas só encontrou o crack. É o ET Bilu que não deu certo, né? Eu tô começando a segunda história agora, que é a introdução de uma nova personagem, que é a Mãe Gentil, que é uma super-heroína, que ela o pai dela é o primeiro herói brasileiro, voluntário da pátria, né? e ela vive de pensão de militar. Ela casou de novo. Ela casou, ela perdeu a pensão, então arrumaram um emprego pra ela no grupo. Que foda, cara. É muito foda, cara. É muito criativo essa porra, cara. Legal. Então, pessoal, quem quiser, entre lá no Tumblr, né, que você tem no... É, na página Facebook é melhor, que eu posto sempre lá, procura aí, figura de ódio. Bacana, então é isso aí, Torelli, valeu, cara, até a próxima. Valeu. E o próximo aí, o Gil. Gil, manda seu recado aí, cara, falou, obrigadão, até a próxima, cara. Opa, eu que agradeço, me chame mais, estamos aí. Demorou. Aliás, você era pra ter participado do Caos da Ponte lá, né, Caos na Ponte. Verdade. E aí... Era pra ter participado de uns dois aí, Intercom. Pô, assisti esse Caos na Ponte, ô... Final de semana aí, velho. Pô, até que enfim, hein? E aí? Curti, cara, curti. Legal, né, cara? Você ouviu o podcast depois ou não? Hã? Não, eu tinha ouvido antes, né? Não, aí eu... depois de ter assistido. Ah, não, não, ainda não tive tempo. Não, mas é legal, né, cara? Caos na Ponte. Aliás, Chaos on the Bridge original, galera, a gente fez um podcast, chama Caos na Ponte, Intercom, número sei lá qual. Procurem aí, eu vou deixar o link aí depois. É, então... Ah, Gil, você tava então, falando... Vamos lá. Aí quem quiser ouvir minhas loucuras aí, de mais uma galera bem inteligente e culta, pode acessar o bondcast.com.br e é isso. E muito obrigado novamente. E não esquece aí, se for tomar uma cervejinha romulana, pode chamar o Gil. É nóis. Pá, legal, Josão. Legal, valeu. A próxima vem o bêbado, tá? Aí eu parei, cara. Parei com esse negócio de gravar podcast. Meu, só dá merda, cara. Esqueço dos negócios, é ruim, cara. É, eu te entendo. Quem mais? Ah, a Roberta. Roberta, valeu. Se tiver algum recadinho aí, falou, até mais. Nenhum recado, live long and prosper. É, Ricardo? Opa, valeu aí. E Jolantru. Bom, deixa eu dar o recado aqui. Pessoal, acessem o Sessão 31, entrem no site, acompanhem-nos nas redes sociais, a gente tem lá a página no Facebook, então curtam. Tem também o grupo, entrem lá. Twitter é o @secal31, estamos no Google Mais também, e também temos, Roberta, você falou que não tinha recado, mas enfim, a gente tem o Sessão 31 TV, a Roberta que apresenta, então galera, vão lá, inscrevam-se no canal, e é isso aí. E, também, falando de quadrinhos aí com o meu Torelli, também eu tô lá no Social Comics com o meu quadrinho, que é o Indestrutível Crash Test Man, então vão lá, vou deixar o link aí abaixo, deixar no post do podcast. Ah, eu também tô lá. Ah, né, cara? Você entrou esses dias, sim, né? Sim, foi. É isso aí. Então, Social Comics também tem lá o Figura de Ódio. Bacana. Então, bom, é isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. E... Kapow!